Projeto X Podcast. Neuf à la banque. I need another 1,000. I admire your courage, Miss Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael Fer. E hoje nós iremos falar de quê? De quê? Quem que me ajuda aí a apresentar? Não sei, cara. Você é o host, se vira. Ah, filha da puta. Que é isso. Vamos lá. Hoje vamos falar do agente secreto que mais come gente, menos faz de coisas secretas na face da Terra. Que todo mundo sabe o nome, né? Maravilha. É o agente secreto menos secreto que existe, né, cara? É, depende de qual a gente tá falando, né? Não, todos eles, cara. Tem um que ele chega no casamento de paraquedas, e aí? Secreto aonde? Verdade. Ok, então é isso aí, pessoal. Hoje falaremos dele, querido James Bond, ou, juntando de uma forma geral, sobre 007. Eu sou o Rafael Fer, e, seu Zé, desce uma vodka martini aí, batida, não mexida, por favor. Essa é um clássico, batida, não mexida. Ah, que é o Sage... William Sage, na verdade. William Sage. É, eu sabia que essa não ia chegar em mim. Alguém ia pegar antes, eu tinha certeza. É óbvio. Ai, ai. Aqui é o Bira e I always enjoy to learn a new tongue. Que bom, hein? Experimentando novos sabores. Exatamente, novas línguas. Aqui é o Cabeça e eu sempre vou torcer pro Pro 007 se eu lia nisso, porque sim. Caraca, velho. Quando eu tava tomando banho, eu pensei, caralho, hoje tem cast de 007 e o Cabeça vai vir com essa porra desse lia nisso de novo. Puta que pariu, velho. Se o Daniel Craig hoje é um 007 porradeiro, o lia nisso... Não fode, velho. Caralho, ele é um bom 007. Não, não. Sabe quem cara, seria um... Calma. O único cara que poderia substituir o Daniel Craig é o Idris Elba. Olha aí. Mas quem sabe? Negão. Mais ou menos. Ô, Cabeça, mais uma vez, ele já foi cogitado assim. Então, não sei por que não deu certo ainda, cara. Porque ele tá velho. Foda-se. Ninguém ameaça igual o Dionísio, cara. Tem que aprender isso. I will find. Exatamente. I will. Mas tudo bem, vamos deixar isso pros produtores. Iremos falar sobre esse grande personagem, né, o James Bond, e assim, de como ele foi criado, né, e assim, de como ele é mais famoso ainda mais por causa dos filmes. Tem a parte dos livros, do romance, né, escrito pelo Ian Fleming, que ele começou a lançar o James Bond em 1952 com o Cassino Royale. E, diga de passagem, o melhor filme do Daniel Craig. Eu gosto, mas eu gosto também do Skyfall, eu gosto dos dois. Sim, muito sim, bom. É muito bom, realmente. O Skyfall é muito bom, mas o Cassino Royale dá de 1-0. E assim, a gente tá falando, né, desse grande personagem do James Bond, e é o seguinte, até ele chegar nos filmes, já tinha lançado pelo menos uns 9, 10 livros, sabe? Então, ele era um cara bem conhecido, assim, como o livro, né? E tinha uma galera, assim, que gostava bastante desses personagens. A gente não precisa falar muito, assim, do Ian Fleming, mas o Ian Fleming, ele, assim, ele foi jornalista, já foi escritor. Além disso, ele trabalhou na Marinha do Reino Unido. Ou seja, ele foi um oficial da inteligência naval. Ele trabalhou por muitos anos lá, né? Tanto que foi daí que surgiu a inspiração dele de criar, né, o James Bond. É, até uma coisa que eu pesquisei é que, apesar de tudo isso, o Ian Fleming, ele foi muito criticado no início de quando ele escrevia por conta da forma como ele retratava as mulheres. Ah, porque sim, sempre teve essa questão da mulher meio objeto, meio, né, meio só uma coisa pra resolver uma situação. A mulher dele chegou a criticar na época publicamente, mas é uma, ainda assim é uma característica da série. Além disso, tem a parte do James Bond ser aquela parte mais galã, sabe? Aquela coisa mais glamourosa e tal, né? Uhum. Não uma coisa mais brucutu, que ele não queria que o James Bond fosse retratado assim. É, porque nem o Daniel Craig. Muito do James Bond era do Ian Fleming, né? Ele mesmo fala numa das descrições que ele fez. Ah, muito do personagem eu passei porque eu era assim, eu era mulherengo, eu gostava disso, gostava daquilo e gostava da birita também. Ele fumava muito. Ele... Nossa, ele fumava, ele bebia pra caramba. Então o James Bond é como se fosse o Fleming com licença pra matar. Isso. Se vocês procurarem por fotos do próprio Ian Fleming, ele tem muita foto que você compara com Bond, ele tem muita foto com arma, assim, naquele estilo do Bond, tá ligado? Tu sabe aquela abertura do Bond, que ele sai andando, vira e atira, assim, tananana. Pronto, foi o próprio Ian Fleming que tem essa foto, assim, com aquela pistola longa, né? Ah, sim. Uhum. Ele tem muita foto de perfil que você retrata pelo próprio James Bond, assim, com aquela gravatinha borboleta, sempre no topetinho só no gel. A característica dele em si é bem aquele estilo de inglês, elegante, e agora que vocês confirmaram que ele é mulherengo, gosta de uma birita, é o alter ego dele, né? É a definição de ser britânico. Isso, mas interessante que como ele foi da inteligência naval do Reino Unido, ele tem esse conhecimento militar, né? Então ele retrata bem isso nos livros, nessa parte. Tanto é que até o próprio Bond é um comandante naval, né? Da marinha, né? É o comandante Bond. Exatamente. Então é meio que ele se trespassando pras histórias, né? O Fleming virando Bond, né? Com uma liberdade muito maior de fazer o que ele quiser. Então por isso que tem muita da característica dele. Exatamente. Mas se a gente vai falar da adaptação pro cinema, é bom a gente começar uma pequena historinha, que é a seguinte, ó. Em 1959, o James Bond já tinha lançado em 52, né? O primeiro livro dele, o Casino Royale. Uh-huh. Até 59, já tinha lançado pelo menos uns 8 livros, mais ou menos. Então é o seguinte, em 59 tinha o produtor de cinema, o Albert R. Broccoli, também chamado de Cubby Broccoli, é um apelido dele, Cubby, mas assim, vamos lembrar desse nome, Albert Broccoli. Esse cara é importantíssimo nessa história. É importante, é importante. Ele queria adaptar os livros do James Bond para o cinema. Aí ele trabalhava numa produtora de cinema chamada Warwick Films. Só que tinha um sócio dele, o Arvin Allen, que não queria fazer essa adaptação, porque ele não acreditava no projeto. Ele achou, não vai dar certo esse negócio, pra que eu vou perder tempo com isso, né? E o Broccoli tava ali, gostei muito do livro, vou querer adaptar. Aí, cara, o que aconteceu mais à frente, ó, aconteceu mais ou menos o seguinte, o Albert Broccoli, ele tinha desfeito a sociedade com o Arvin Allen, né? E aí ele poderia trabalhar nos seus projetos solos. Em 1961, o Ian Fleming, ele vendeu os direitos para a adaptação no cinema para um cara chamado Harry Saltzman, que é um cara que tinha um certo dinheiro, já tinha feito alguns negócios, virou produtor de artes em algumas outras áreas, e ele começou a virar produtor de cinema. É um novato como produtor de cinema, mas tinha um certo recurso. E aí, ele conseguiu um acordo com o Ian Fleming, tipo uma aposta, em que o Ian Fleming vendeu um prazo bem curto para que o Harry Saltzman comprasse, em definitivo, os direitos para adaptação do cinema. São 6 meses de opção, de compra definitiva. Então, você fica com ele, e 6 meses depois você diz se vai querer ou não, para valer. E aí, em que aconteceu? Em 61, o Harry Saltzman, ele encontrou o Albert Broccoli em Nova York, por meio de um amigo em comum deles, né? O roteirista chamado Wolf Mankowitz. E assim, após uma semana de reuniões, os dois acabaram formando uma sociedade e criaram a Eon Productions, que é a produtora dos filmes do James Bond. Então é sempre bom lembrar esses nomes, ó. O Albert Broccoli, o Harry Saltzman e a Eon Productions. A gente vai falar inicialmente do James Bond. É, eles sempre aparecem nos créditos, né? Tanto iniciais quanto finais dos filmes, né? É, então, tá ali. Produção, Eon Productions, Albert Broccoli apresenta, James Bond, ou o ator, sei lá, Sean Connery, como James Bond, né? Baseada na obra de Ian Fleming, né? Também, tem tudo isso. E o seguinte, então, é uma história até que meio curta, vamos lá. Então, em 61, ele já fundou a Eon Production. E o primeiro filme adaptado foi o Dr. No. Aqui ficou Control Satânico Dr. No. 007 Control Satânico Dr. No. Essa mania de brasileiro de traduzir nomes, viu? Que não foi o primeiro livro. Não foi o primeiro livro, já falamos, foi o Cassino Royale. E o Cassino Royale, ele tinha criado uma adaptação pra TV em 54 nos Estados Unidos, lá. De uma hora, uma adaptação de uma hora. O Dr. No foi escrito 5 anos depois, se não me engano, não foi? Por aí, exatamente. E aí o que acontece, então, ou ele não foi pelo Cassino Royale porque não tinha os direitos pra adaptar no Cassino Royale, né? Já tinha sido adaptado, então eles não tinham esse direito. Mas eles foram com o Dr. No. Eles lançaram o Dr. No em 62. E no mesmo ano, em 62, os dois, né, o Broccoli e o Saltzman, eles fundaram a Danjak, que é a empresa que detém os direitos do James Bond para o cinema. A Eon Productions e a Danjak têm os mesmos donos, inicialmente, o Albert Broccoli e o Saltzman, que eu já tinha dito. Então é sempre bom lembrar esses nomes também. A Danjak, que são os donos, de fato, da adaptação, e a Eon Productions, que é o que produz os filmes. É, no caso é quem faz o universo cinematográfico do James Bond rodar e continuar, né, quase todo ano saindo um filme novo. É, mas a gente sabe assim que pra cinema, não adianta só ter alguém que produz, alguém que seja o dono, você tem que distribuir o filme. Sim, você precisa de uma distribuidora muito grande. A gente já comentou aqui várias vezes, né? Sim. Sobre distribuidoras e produtoras. Exatamente. E aí tem toda uma história, assim, de conseguir a distribuição e tal, né? Começou com a United United Artists, depois foi pra MGM, que ela adquiriu a United Artists, foi evoluindo e chegou atualmente, a gente tem a Sony, junto com a MGM, que são as donas. Pobre MGM. Exatamente. A MGM sofre pra caramba. Pô, tem tantos filmes bons, né, cara? Acho que duas das minhas franquias favoritas, né, que é 007 Rock. Só leva porrada. Até o Leão morreu. Mas toda essa história de adaptação, depois você vê que é um rolo danado. A gente vai falando mais à frente e depois eu falo mais detalhes. Aí só complementando aí a sua introdução, né, de quem produziu, quem juntou a história e tudo mais, né. Então os filmes do James Bond contam atualmente com 23 filmes. Esse ano sairá o 24º, né, que é o 007 contra Spectre. Spectre. E todos esses filmes já arrecadaram mais de 5 bilhões de dólares, né. Oh, yeah. E se tornou a terceira franquia mais lucrativa de toda a história do cinema. E perde apenas pro universo Marvel, né, porque... Bom, que a gente sabe, né, porque um filme lucrou 2 bilhões. E Harry Potter, que também é outra coisa que não tem como discutir. Mas assim, eu acho que só tá atrás porque a franquia do 007 começou numa época onde o cinema era muito menos rentável do que é hoje. Sim. É, muito dos valores dos filmes eram... bem menores. É, pagos dentro do próprio Estados Unidos, então... você não tinha essa produção em massa que você tem hoje, entendeu? Ah, outra coisa é o IMAX também, cara. Entra no IMAX, o preço do ingresso é R$90? Aí não tem briga, porra. Né? É fácil de lucrar 1 bilhão assim, Harry, né? Harry Potter em duas partes, né? Do James Bond, só o Skyfall foi pro IMAX. Cara, o último, recente. O Spectre também, né, Vi? Provável. Me tira uma dúvida. Ah. É, não tem uma questão de alguns filmes do 007 meio que não serem oficiais? Exatamente. A seguinte, são... É, o Quantum of Solace, eu lembro, ele não é oficial. Ele é oficial. Ele é oficial, velho? Claro que é. Como? Todos os filmes produzidos pela Aeon Productions são oficiais. Não, eu acho que o que o cabeça quis dizer é o quê? Ser baseado no livro? Não. Da linha oficial. Ah, da linha oficial, desculpa. Existem dois filmes que não são da linha oficial. Um é um filme chamado Never Say Never Again, lançado em 1983, que tem o Sean Connery de volta. Velhinho já, né? Claro, obviamente. Lá devia ter uns 50 anos, 60 anos, mais ou menos. E por que esse filme foi lançado? Porque o cara que produziu esse filme, ele tinha brigado faz muito tempo com o Ian Fleming, ele tinha conseguido na justiça o direito de adaptar pro cinema o Thunderball. Só essa história, né? Que é o 007 contra a Chantagem Atômica. Então ele fez um remake. Chantagem Atômica. Olha a diferença do nome, né? E tem um filme de comédia chamado Cassino Royale, na década de 60. Cassino Royale, é. É engraçado, é de humor, né? Satírico. Oh, peraí, não é esse filme que tem tipo uns 5 diretores? Também. Mais ou menos isso. Eu acho que é esse filme, velho, que tem tipo 5 diretores diferentes. Mais ou menos isso também. E esse também, ele não é na linha oficial. Chama Cassino Royale, tem um personagem chamado James Bond que ele fica zoando. Ah, mas esse aqui é o verdadeiro James Bond antes do James Bond que vocês conhecem no cinema. E o que aconteceu com o cara no cinema? Ah, ele foi trabalhar numa série de TV, alguma coisa assim. Ah, que beleza. É, o nome desse filme no Brasil ia vir Cassino Royale, A Jogada da Zoeira, certeza. Mas essas são as duas adaptações não oficiais, né, que foram pro cinema. Fora que eu disse que teve um especial pra TV lá nos Estados Unidos, na década de 50. Tirando isso... É, isso eu não cheguei a ver, não. Também não vi. Tirando isso, todo o resto é da linha oficial. Como eu disse, se é da Aeon Productions, é oficial. É da linha oficial, entendi. Mas tem filmes que não são baseados nos livros que eu tenho certeza, como quanto oficial. Não, mas isso não quer dizer que não é oficial. Se não é baseado no livro, mas tudo bem. Quais que não são baseados em livro, tem? Ah, pô, tem vários. Ó, Quantum of Solace... Vários. Os recentes, por exemplo. Ó, do Pierce Brosnan, por exemplo, não são adaptados. Não são baseados no livro. Sim. Mas são muito bons. Nem os do Timothy Dalton também não são. Sim. Acho que tem um do Timothy que é baseado. É, na verdade é baseado em alguns pequenos contos, na verdade. Não isso, livro, que é, livro. Tem um livro que é só de contos, é verdade. Exatamente. Mas tem um monte que não é o cabeça. Skyfall, por exemplo, não é adaptado. Assim, os primeiros, acho que todos os primeiros, fora o Thunderball do Sean Connery, todos são baseados em livros. Thunderball também é adaptado de um livro. Não, ele é, verdade. Tem uns que são, tem uns que não são. O Quantum of Solace dá pra ver que é bem... Mas essa é a parada legal do Bond, entendeu? Assim, do universo que o Ian criou, que não precisa ser baseado no livro pra ser uma história boa. Sim, com certeza. Entendeu? O livro é meio que uma guia pra você, a construção do personagem, né? As características de como ele seria. Seria, tipo, ele tem que ser um escocês, né? Ele... Inglês. Ele é um escocês. Ele tem que ser, não necessariamente inglês, britânico. Da Inglaterra, porque os atores... É, britânico. Ele tem que ser do Reino Unido, mas tecnicamente escocês. Ele tem que ter essa pinta meio malandro, topetinho só no gel, batido não mexido. Aí ele tem que usar a PPK. A arma chama PPK, pera aí. Com o silenciador, né? Não, a PPK pegar aquela pequenininha, cara. É, tá ligado? É a arma que não trava, né? Diferente da Beretta. Isso. É do tamanho do dedo. Ele é mulherengo e meio que o passado dele ninguém sabe qual é. Apesar de nos novos filmes do Daniel Craig, eles meio que tentam te mostrar um pouco do passado, né? O Skyfall fala que ele é um órfão. Então, parece que nos livros tem até o nome, se salvo engano, o nome dos pais dele. Sim. Tem. Se você for ver o Skyfall, na verdade, tem o nome dos pais nos túmulos lá. É. E o Spectre agora tem a parada do segredo, né? Que no trailer que saiu fala, ah, você tem um segredo que não quer revelar. Exatamente, tem uma ligação. Homem-Aranha 2 lá, o espetacular Homem-Aranha 2. Você vai encontrar uma estação subterrânea com vários segredos. Na verdade, ele vai descobrir que ele tem um filho, que é o Homem-Aranha, que o pai dele é o 007 lá. E no final ele trabalha pra SHIELD. Ah, não. Pior gancho que eu já vi. Para com isso. Ai, caramba. Então quer dizer que a Spectra não é Spectra, é a Hydra, né? É a Hydra. Hail Hydra. Só uma complementação aqui antes da gente continuar pra descrição do Mr. Bond, né? Uma curiosidade é que o nome do Bond veio de um ornitólogo norte-americano que tinha o mesmo nome, né? James Bond. E a mulher do Fleming lia muitos livros dele e ele sempre tava ali em contato. Ele falou, ah, não é um nome muito marcante, muito não sei o quê, mas eu acho legal pra usar no personagem. Aí ele foi lá e colocou. Pô, né? Virou o nome marcante, né? Então, virou o nome, né? É tipo, não importa como seu nome forte ou incrível. Véi, o cara fala, meu nome é Bond, James Bond. Véi, funciona com todos, mas esse tem alguma coisa que fala, caraca, esse cara manja. Vocês viram, né? Você viu como é o nome desse cara, James Bond, esse cara manja. Não é a mesma coisa você chegar lá, meu nome é Batista, João Batista, entendeu? Cara, se vocês viram o primeiro filme contra o satânico do Dr. No, a primeira fala do Sean Connery é essa, Bond, James Bond. Porra, é pra apresentar mesmo pro personagem. Com aquela cara de marrento, fumando um cigarrinho. Mas esse é pegador. O Sean Connery é o mais, né? Assim, o Sean Connery deve ser pegador porque ele tem vários filmes, mas o George Lanzeb lá, caraca, velho. Ele tá tecnicamente num castelo só com mulher. Eu lembro. Mas eu acho que o Sean Connery, ele é mais, assim. Não, o Sean Connery é um macho alfa, peraí. Macho alfa, é. É porque ele tem mais filme, cara. Mas o Sean Connery pega, sei lá, duas, três mulheres, dependendo do filme. Então o cara é bom, mano. É verdade. Ele pega até a russa lá. É, então, esqueci o nome dela. Não é tipo um por filme, ele pega várias por filme. Ele era mais a essência do Bond original, né? Outros tempos, sim, né? Sim. Próprio livro. Outros tempos. Então lá, então agora pra falar um pouquinho sobre o nosso Bond, né, vou dar uma descrevida nas características dele. É, então o Bond é descrito como um homem alto, moreno, de olhar penetrante e viril, assim que olha as meninas ficam todas assanhadas. Molhadinhas. Né? Ele tem um porte atlético, porque né, o cara é comandante da Marinha Britânica, ele tem que no mínimo correr daqui até a esquina sem suar, né? Sedutor, porque é a característica primária do James Bond, né, ele seduz com uma piscada. Exatamente. Nem isso às vezes, ele só olha, você já tá lá nos braços dele. É, a idade é entre 33 e 40, adora uma vodka martini, né? Também uma frase clássica dos filmes que ele chega e pede uma vodka batida, não mexida. Exime o atirador, o cara manja dos Paranauê, e tem a licença 00. O que é essa licença? Essa licença, ela indica que você tem licença pra matar. Você é foda. E os agentes secretos, eles têm, são 7 no total. E o James Bond seria o 7º. Não são 7 no total, não. Tem mais, o... Tem mais? Tem bem mais, cara. Um do Percy Brosnan começa com morrendo, sei lá, o 8, né? Uma parada assim, o 9. 6, na verdade. É o 6 que morre. Mas, por exemplo, se você vê o Thunderball, né, que é o Contra a Chantagem Atômica, o James Bond está numa reunião com vários 00s. Isso, né, tem vários lá, não lembro quantos são, mas todos eles têm o código 00, né. É, se for ver o Octopussy também, aparece o 009, que ele morre no começo. Contra Octopussy, cara. Outros tempos. É, esse nome é... Octopussy. Hoje em dia isso aí dava um processo. Ah, a gente vai falar depois o nome de Bond Girls, cara, que é tudo errado. E de vilão, né. Uma coisa legal é que no... Pelo que seria, cada 00, né, cada agente 00, é, o número representa a habilidade dele. Então ele é o 7, ele não é o melhor, mas ele é o, meio que o mais famoso. É, sim. Um filme que tira onda com isso é o John English. Ah, verdade. Sim. Que aparece tipo 001, eu acho, assim, destrói a festa todinha, mata todo mundo, pega, completa a missão e vai embora ele. É muito legal. Né? Apesar de você, é, você saber que existem outros espiões, fora em um ou dois filmes, você não vê mais eles. Não, é só mencionado, né? Ah, tem eles ali. Exatamente. Se você visse eles, você ia ficar meio preocupado com o futuro dessa agência, né, cara? Não, eu acho que é mais porque o foco tem que ser o 007. Claro. Ah, sim. Quando você introduz outro agente no filme, você fala, pô, eu queria ver mais filme com esse cara aí. Entendeu? Mais ou menos isso. Você desvirtua o verdadeiro objetivo, que é o 007. Ah, então, no GoldenEye tem o 006, que é o Champagne, né? Que ele morre lá também, né? Então, ele não é o foco. Champagne morrendo. Olha aí. E só pra concluir aqui a descrição do Bond, Bond, né? O cara é perito em artes marciais, cara. O Sean Connery dando aqueles golpes no pescoço é a coisa mais hilária do mundo, velho. Um golpe? É um tapa. Ele dá um pescotapa, o cara cai duro no chão. Oh, como o pessoal era mais simples naquela época. É tipo o Spock. Ele vem, aperta seu ombro, você morre. Né? Acabou. É, tipo, você explode, né? Ah, é. Né? E naquela época, como era, né, 1960, essa parada, tinha muita coisa relacionada a socialismo, União Soviética, Guerra Fria. Tanto que os primeiros filmes, eles falavam bastante, né, de desencadear a Terceira Guerra Mundial. Ih, cara, isso durou até a década de 80, esse negócio. Acho que ele faz uma, não faz uma piada, assim, até o próprio o Sean Connery, eu acho, né, é a mesma coisa dominar o mundo, vocês aí, toda vez dominar o mundo. Caraca. Toda vez essa coisa sem criatividade, meu Deus. É. Só pra complementar, ele é um agente, né, de serviço secreto e tal, da sua majestade, a nossa querida rainha. Com muito charme e elegância aí, como sempre, cercado de muitas mulheres. Mulheres bonitas. Mulheres. E o agente secreto menos secreto, pelo devido fato que ele chega e fala o nome completo dele pra todo mundo. Ah, meu nome é Bond, James Bond. Então, eu sou agente secreto, né, eu sou espião, me leva, me leva. Ele fala, sou Bond, James Bond. É o cara, deixa eu lá, vamos lá, James Bond. Hoje em dia, o pessoal olhava no Google e falava assim, ah, ele é agente secreto, pronto. É tipo isso, né? Ó, esse cara aí, vou matar. Porque, pô, a galera falava, ah, senhor Bond, me siga, por favor. É só o vilão sabe quem ele é, mas ninguém, tá ligado? Ele come todo mundo e ninguém sabe quem é o cara. Ah, vá. Ah, não, é o carinha ali que eu encontrei. Essa aí é a habilidade, isso aí é o poder da persuasão. Ele tem aquele negocinho dos homens de preto, né? o que apaga a mente. Apaga a memória lá. Algo assim. É o charme. Ah, e outra coisa, né? Uma dúvida que eu sempre tive. Ele é o mesmo cara. É um cara, não é um cargo, né? É o mesmo personagem. Tipo, todos os filmes são o mesmo personagem. Não é que vai trocando... O que muda é o ator. Ah, então. É porque eu achava, quando eu era menor, que até uma versão mais plausível, que na verdade o 007 era um cargo. Então, tipo, cada ator diferente era um 007, ou seja, o anterior morreu, se aposentou, entrou um novo no lugar. Pra mim era a mesma coisa, cabeça. Então, mas agora, pelo jeito, não. É o mesmo cara. É um cara. Sempre foi um cara. Ele é um cara, só que daí tem que trocar os atores, né? Ele, então, é tipo o Dr. Who. Ele se regenera. Isso. Ah, é o mesmo cara. Ele é órfão da família Bond. Todo mundo sabe disso. O que mudou foi no Daniel Craig, que teve o reboot. Aí você pode pensar. Tudo que aconteceu antes, esquece. Porque o Daniel Craig é o começo, né? É o reboot. Isso. O Cassino Royale, eles começaram também pelo primeiro livro, né? É. Então... Sim, ele mostra assim. O James Bond tá começando agora a virar um 00 e tal. Não tem o quê? Não tinha Moneypenny também nas histórias. Então tá no comecinho mesmo da carreira dele. A única que não mudou foi a Amy. Cara, eu gosto muito da Judi Dench como Amy. Só pra contar, vai rolar spoiler pra caralho. Ah, mas porra, 50 anos de filme já, né, cara? É o seguinte, tem um vídeo no Facebook do House of Cards sobre spoiler. Excelente, hein? Vá lá e assista. A gente nunca mais vai avisar sobre spoiler aqui, velho. Gente, o Skyfall estreou em 2012. São 3 anos. 2012, porra. Cara, o Cassino Royale foi 2006, velho. Caraca, é 2012? Skyfall de 2012. Caraca. Estamos velhos. Nossa, estamos, cara. Velhos. A gente tá ficando velho. Estamos velhos. Caraca. Éramos tão jovens. Não como o pessoal do Jovem Nerd, mas estamos velhos. Nossa senhora. Mas assim, só completando, eu não sei se vocês assistiram o Kingsman, né? No Kingsman tem isso, né? E eu assisti. Porque, eu assisti. Assim, tem vários nomes dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então, se um morreu, o outro assume esse papel. No caso, eu sou o Lancelote. Se eu morri, o próximo que entrar vai ser o Lancelote também. Aí é o cargo. Aí seria diferente do 007. É tipo o Fantasma, né? Que... Puta que... Fantasma. Exato. Exatamente. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. Agora a gente vai comentar sobre alguns elementos comuns que existem entre os filmes, né? Que todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Ah, sim. A primeira coisa, assim, de todos, que começa com aquela clássica cena dele andando, né? Aí mostra um cano de revólver e tal, e ele vira e atira. Todos os filmes, né? Não tem a um que não tenha. Isso tem desde o primeiro. Na verdade, se você for olhar o Cassino Royale, tem algo meio parecido, que ele tenta simular isso, mas tudo bem, é mais uma referência. Os do Daniel Craig, realmente, eles ficam fora desse negócio aí, porque eles tentam, sei lá, atualizar algum contexto. Por exemplo, o Quantum of Solace, isso aí aparece só no final. E no Skyfall isso não aparece. É uma marca registrada dos filmes do 007, essa é a cena de introdução. Isso tem isso. Desde o primeiro, desde o Dr. No. Sean Connery andando de ladinho com estilo. Ele nem vira totalmente, né? Ele dá uma viradinha assim, tipo, e aí é, pá, te matei. Ele dá um pulinho. Sai, pá! Sabe que nem foi nem o Sean Connery que filmou isso, foi um dublê, cara. O Sean Connery foi filmar lá pro quarto filme, acho. Porque é uma cena, assim, muito perigosa, né? Assim, você andar e fingir que tá atirando. Ô, cara, com seus 30 anos não consegue fazer isso. Que triste. Eu acho que ele tinha algum problema no ciático ali que ele não conseguia virar. Virar, né? E ficar tá parado. A coluna dele era de ferro. Aí não, vamos chamar o dublê ali, porque é muito perigoso. Você pode se machucar, a gente precisa de você no filme. Então, deixa quieto. Então, mas aí o James Bond, ele vira, ele dá um tiro, a tela fica vermelha, como se o cara que tava mirando no James Bond tivesse levado o tiro, né? Isso. E aí fica aquela movimentação da telinha e abre pra cena, né? A sequência pré-título que a gente fala. A cena de introdução ali, né? Sim. Que geralmente é o quê? Uma parte de uma missão ou ele pegando alguém. Sim. Antes de entrar no filme. Alguma coisa que, geralmente, grande maioria, tem a ver com o filme. Sim, envolvendo bem o início de uma missão que alguém tava falando. É sempre envolvendo o início de uma missão, independente do que seja. Você tem, às vezes, ele fazendo uma perseguição, ou ele correndo, ou ele num bar, ou ele com uma mulher, como sempre. Então, ele sempre usa isso pra fazer o gancho pro desenrolar da história, né? Cena após tirinho da pistola. Eu acho que a única que não tem relação é o Somente para os Seus Olhos, do Roger Moore, em que ele tá visitando o túmulo da esposa e aparece um cara careca com um helicóptero querendo matar ele. Do além, do nada, né? E a gente fala assim que esse cara seria o Blofeld, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas não fala que o nome dele é Blofeld. É. Porque tem um problema de licença, de direitos autorais. Olha aí. Tô aqui visitando minha mulher. Olha, tem um cara tentando me matar. Vou correr. Do nada, né? Do nada. Mas eu acho que é o único filme que não tem uma ligação direta, essa sequência inicial com o restante da história. E após essas duas partes, né, vem a sequência também, que é o clipe com a música, né? Todo filme tem uma música tema. E são muito boas as músicas, né? Geralmente relacionada com o tema do filme, né? Se você for pegar pra pensar. Não, geralmente ela tem o nome do título do filme. E isso é uma coisa que voltou mais forte agora, né? Deu uma... Eles estavam numa... Não, sempre teve. Não, mas era mais fraco, eu acho, antes. Não, pelo menos no... Não, sempre teve. É, mas eu concordo com cabeça. Hoje em dia, você tem uma divulgação maior. É. Então, o que acontece? Você tem um filme e os próprios produtores musicais fazem, ó, tem uma música pra esse filme aqui. E aí a galera faz, ó, vai sair um filme novo com a minha música, entendeu? Uhum. Pelo menos as músicas do Pierce Brosnan não me marcam, eu não lembro das músicas, entendeu? Agora você pega, por exemplo, Diamonds Are Forever. Falta alguma coisa, né? Pelo menos nesses que eu lembro, foram os que eu assisti mais, os do Pierce Brosnan, as músicas foram menos marcantes do que agora, por exemplo. Skyfall tá tocando até hoje. GoldenEye da Tina Turner, por exemplo, me marca. Foda pra caramba essa música. Tá, tudo bem. Mas eu também gosto da música do Die Another Day, do Pierce Brosnan. Que é da Madonna. Ai, Madonna, diva. Ai, meu Deus. Ah, diva. Eu gosto do Live Let Die, do Paul McCartney também. Muito boa também. É muito legal. Tem algumas músicas bem marcantes. Assim, no geral, a maioria das músicas são boas. Algumas melhores que as outras. Vamos concordar que esse Novo Dia Pra Morrer é ruim. O filme é ruim, eu não gosto. O filme é bem galhofa. Sim, o filme é ruim. A parte que eu gosto é o quê? Quando ele tá sendo torturado e a briga de esgrima que ele tem. Ah, essa cena é maneira. Essa cena é louca, cara. E tem a Madonna na cena também. Que tem a Madonna. Vocês não viram, mas ele pegou a Madonna naquela cena. Pegou, vocês não é, né? Exatamente. E o cara. E o cara também. E a outra mulher lá. E aquele clube. O clube todinho. Enquanto eles estavam lutando, ele foi pegando a galera. Mas eu concordo com cabeça, as músicas são boas, mas talvez a Skyfall ela esteja tocando até agora porque ela é muito recente. Então o filme teve uma divulgação muito mais ampla, né? A gente tá num ambiente onde a divulgação é muito mais fácil de ocorrer, então acho que seja por isso. Mas quase todas as músicas, não, todas as músicas são boas, mas existem músicas melhores que outras. Uhum. Ah, sim. E Skyfall foi o único que ganhou o Oscar. Sim, a abertura Skyfall é bom, o filme é bom, o Daniel Craig nesse filme está bom. E a Adelinha canta muito também. E a Adelinha, tia Adele. Emagreceu e canta mais agora. Porra. Nada contra, tá, gente? Não, nada só... contra. É. Eu não discrimino o Chubby. Enfim, né? E pra fechar aqui essa parte de coisas correlatas, nos filmes clássicos, tinha um preview do qual seria o título do próximo filme. Então acabava, sei lá, o Contra Dr. No, o Satânico Dr. No. Aí aparece lá, James Bond will return in, sei lá, GoldenEye. From Russia with love. Não, Moscou contra 007. Isso, aí aparece lá o nome, né? Dizendo, ele vai retornar no filme e tal. Então eles já te deixavam ansioso pro próximo filme. Né, já davam um hype, assim, na galera. Isso. É, e coisa que não apareceu mais nos filmes atuais, né? Não, não tem. Não sei, um dos Daniel Craig tem, não? Do Daniel Craig eu acho que não. Não tem. Do Daniel Craig, não tem. Então, é que assim, eu imagino que naquela época o cinema trabalhava de uma forma diferente. Você conseguia planejar muito melhor. Hoje você não tem ideia, o cinema é muito volátil, a gente não sabe o que vai acontecer, você não pode prometer nada, né? Hoje os produtores não sabem mais, não tem como você já dar um nome de um filme. Vai que o cara não assina contrato, vai que não vai pra frente, né? Vai que a arrecadação é baixa. A audiência também. Exatamente. E você tem que pensar também que, é o que eu falei antes, os meios de divulgação eram diferentes, então você não podia mandar pra todo mundo. Exatamente. Sei lá, pro jornal, internet, rádio, falar, ó, vai ter outro filme do James Bond. Não, você tem que mostrar no filme. É, a galera tá assistindo. A última vez que anunciou o título do filme, do próximo filme, foi no Contra Octopussy, que foi o penúltimo do Roger Moore. Cara, esse nome eu tenho que rir toda vez que eu escuto, velho. É muito errado, velho. Porque ele anunciou, nos créditos, anunciou, o próximo filme é o Na Mira dos Assassinos. Aí quando botou Na Mira dos Assassinos, não botou o nome do próximo filme, só botou assim, James Bond Will Return, que é o que tem até hoje, James Bond Will Return. Isso. Will Return. É verdade, pronto, eu confundi com isso, tem essa parada. Porque o que acontece depois disso, veio o Timothy Dalton, o pessoal não sabia, realmente, quando saiu o Roger Moore, o que que ia vir, que filme que poderia vir, etc, se deveria continuar a sequência, etc, né? Aí, James Bond vai retornar, pronto, não precisa falar qual o nome do filme, é isso. Somente isso. Não é à toa que uma... Até na... Quanto com a habilidade... Tipo, a divulgação e o leak, né? Isso é o vazamento de informação. Eles conseguiram segurar até bem o próximo filme dele, do Bond, né? É o Spectre. Eles conseguiram segurar bem a informação. Foi. É, tirando a parte que teve a invasão hacker da Sony, né? É, então... até que deu pra segurar. Mas, eu... Assim, eu não lembro se tinha vazado o nome do filme nessa invasão aí. O nome não, mas vazou o nome do Idris Elba, por exemplo. Sim, que eles estavam cotando pra ser o Bond, mas não vazou o nome do filme. É, não vazou nada importante, assim, né, dizendo. Porque, tipo, isso. Atores que são cotados a gente podia fazer aqui agora, quem seria um bom James Bond pra você, tá ligado? Liam Neeson. Sabia. Não, vai tomar no teu... já falei, Liam Neeson já foi cogitado uma vez. Já foi, então. É o suficiente pra ele. Caraca! Cara, Mel Gibson já foi cogitado. Caraca, velho, para, vocês estão fazendo. Mel Gibson. Clint Eastwood já foi cogitado também. Quem? Clint Eastwood. Aí sim. Clint Eastwood, não dá, velho, ele vai virar. Ele vai fazer. Esse daí vai ter que usar um dublê pra fazer a câmera, tá ligado? Cara, o Clint Eastwood, eu acho que ele hoje ele dá uma surra no Daniel Craig. Não, mas ele recusou na época falar assim: James Bond tem que ser britânico, gente. Não dá. Não vou aceitar. Ele ia falar daquele jeito meio de lado. Agora é Benedict Cumberbatch. Tá na moda agora. É o inglês que tá na moda. Oi, tá, eu tenho físico pra isso. Aham, uhum, tá. É. Mas sabe uma coisa que eu sinto falta recentemente no 007? O quê? São aqueles nomes, como por exemplo, 007 contra o satânico Dr. No, ou 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Esse também. Esses nomes me fazem falta, entendeu? Esses nomes compridos e... Porque assim, hoje tudo bem, eu entendo que pro cinema é muito mais estético você falar Skyfall, você falar Spectre, mas cara, eu gostava. Os do Daniel Craig, os títulos são praticamente iguais aos originais. Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e agora Spectre. Uhum. Tradução não tem. Mas eu gostava dessas frases, por exemplo, né, contra a chantagem atômica. Contra o foguete da morte. Então, cara, e os do Pierce Brosnan, todos eram meio que uma frase de efeito, né? O amanhã nunca morre, o mundo não é o bastante. É, entendeu? Isso é bacana, eu gosto. Um novo dia para morrer. Exatamente, isso é muito bacana, né? E só pra fechar o que o Fer disse sobre a parte de títulos, que eles anunciam no próximo filme, isso tava indo legal, sabe, fazendo isso. O pessoal acertava o nome do próximo filme. Que ia lançar. Só que teve uma única exceção, que o filme anunciado não foi aquele que tem sequência. Que é o seguinte, no final do 10º filme lá, que foi do Roger Moore, O Espião Que Me Amava, eles anunciaram Somente Para Seus Olhos. Ah. O Espião Que Me Amava saiu em 77. Só que o que saiu depois desse foi Contra o Foguete da Morte. Clássico, cena do Brasil. Isso foi em 79. Clássico. Caralho. Por quê? Porque o cinema tava num hype de histórias espaciais por causa de Star Wars. Então, em vez de lançar Somente Para os Seus Olhos, põe no Foguete da Morte, que acontece no espaço. Aquela merda de história, de filme. Aquele filme é... Pô, não era a época também de... Não tinha Flash Gordon também, Sage, nessa época, mais ou menos? Flash Gordon é mais antigo, cara. É mais antigo que isso? Sim, muito mais. Ah, então tá. O Star Wars é que botou aquele hype de histórias no espaço, no cinema. É, todos os filmes pegaram alguma coisa pra ícone com espaço. E saiu aquela porcaria, né? O Foguete da Morte. Infelizmente. Mas, ó, uma outras coisas interessantes, fora esses elementos como os que o Fer disse, são algumas coisas meio que você vê, meio que constante em vários filmes do James Bond, né? Assim, não são os elementos incomuns, mas geralmente sempre tem um vilão, sempre tem o capanga dele, sempre tem uma motivação, whatever, cara. Motivações, ó. Sempre tem alguma chantagem, sei lá, contra a OTAN, a ONU, a Inglaterra. Normalmente são vilões que são legais, com motivações rasas e que morrem no final. Alguns de um jeito bem merda. Essas são algumas dessas motivações. Tem, por exemplo, também um empresário que quer ter um controle de mercado, aí ele manipula fatos e quer destruir a concorrência. Tem um vilão que quer destruir a sociedade atual e criar uma nova raça humana. Esse é mais megalomaníaco mesmo. E tem as vinganças pessoais, né? Que é contra o James Bond ou contra o M6. Geralmente são esses tipos de motivações que a gente sempre encontra. É, porque o Spectra quer matar o Bond nos outros filmes porque ele matou o Doutor Não. É, esse é o Moscou contra 007. É, então, que é tipo, porra, deixa, foda-se ele matou o cara, vocês querem deixar o cara de exemplo. O cara matou o cara, velho. Ele vai matar vocês também, velho. Ô, Tem, você tá reclamando, mas é o plot agora do Velozes Furiosos 7. É. Você matou meu irmão, explodiu sua casa. É, isso mesmo. Todo sentido. Então, mas você vai ver vilões assim, tem um monte que é estereotipado pra caramba, são galhofas alguns, e outros você pode levar mais a sério também, vai. Tipo o Jaws. O Jaws é um capanga que se leva a sério. Como é o nome daquele chinesinho lá do chapéu? É Oddjob. Oddjob. Oddjob. Nossa, ele é muito louco, aquele chinesinho, velho. Esse é do Goldfinger. É, e tem também, assim, já a questão dele pegar a mulher lá atrair ele, depois ele pega ela de novo, e ela morre depois. Ah, né? Sim. Tem acontece. A Bond Girl principal e tem aquela Bond Girl que morre, né? Secundária. Pegou, morreu. Todo filme tem uma. Aí tem outras coisas legais no James Bond também, que são os lugares que ele visita, sabe? Visitou vários lugares ao redor do mundo. Sim, sim. Tipo o Brasil, que ele foi no Controle Foguete da Morte, o Rio de Janeiro. Ele lutando o bondinho. Porque é o maior inception do cinema, né? O bonde em cima do bonde. Ou ele tá lá no Rio Amazonas e de repente ele tá fugindo de lancha e ele chega nas cataratas do Iguaçu. É, do lado. Ele faz uma cena do Pitfall. Ele pisa em cabeça de crocodilo, vocês lembram? Isso é no Viva e Deixe Morrer, o primeiro do Roger Moore. É, exato. Ele vai correndo. Ó, ele já foi no Japão, por exemplo, no Só Se Vive Duas Vezes, foi na Índia, no Octopussy, Hong Kong, no Amanhã Nunca Morre, já foi no Afeganistão, no Marcado para a Morte, Las Vegas, no Diamantes São Para Sempre, Nova Orleans, no Viva e Deixe Morrer, e etc. Vários outros lugares, né? Na Rússia, já foi na Rússia, no GoldenEye. Ah, a Europa toda. Isso aí já foi uma época que era muito mais glamouroso viajar pelo mundo. Pelo mundo, é. Hoje em dia, talvez não tenha tanto isso nos filmes. O importante é a história, e não o local onde ele vai viajar. Sim, com certeza. Então, agora, pessoal, a gente vai entrar nos atores, né? Vamos falar de quem fez cada um dos bondes até hoje. Pra começar, nós temos nosso clássico querido, que já está quase morrendo, mas espero que não. Para com isso, cara. Vai pra lá, Fer. Para com isso, cara. Nosso querido Sir Sean Connery. Sean fucking Connery. O verdadeiro James Bond. Ele é a personificação do James Bond, cara. Desses aqui, acho que o melhor ator, né? Assim, ator... Sim, sim. Ator. Ator. O Sean Connery. Ator por ator, com certeza, cara. É, o fato, de longe, ele é o melhor. Que ele conseguiu ainda se destacar bem fora, né? Os outros até tiveram problema em sair, né? O 007 acabou marcando demais, mas o Sean Connery tem vários papéis marcantes. Sim, sim. Ele é realmente um bom ator. Até o Daniel Craig tem também uma carreira fora, mas os outros... Tem. O próprio Pierce Brosnan também tem muito pouca coisa... É, depois do 007 ele só fez romance e comédia. É, se você for ver bem, o Pierce Brosnan ele fez o November Man, que é outro filme de espião. Ele tem um outro filme que ele faz espião também. Isso, é. Então é. Ele ficou meio marcado. Aí ele faz um que ele rouba lá... Como que é aquele que ele rouba diamantes? É, Thomas Crown. Ah, eu já sei. Esse filme é legal, velho. Thomas Crown, a arte do crime no Brasil. Isso. Tipo, o Sean Connery mesmo. Ele é o James Bond, se você for considerar, né, tudo. Só que ele também é um bom ator fora disso. Isso. Tudo bem que ele fez uns filmes merda aí, tipo A Liga Extraordinária, mas tudo bem. Nossa, ele fez A Liga Extraordinária. Ah, sim, mas aquele filme não se salva, não. Ele fez o Alan Quatermain. O James Bond do Sean Connery, ele tem tudo que se vê num James Bond, assim, clássico, elegante, galã, né? Sim. Com a fase glamourosa. Ele fuma pra caramba, ele bebe pra caramba, ele pega a mulher. Assim, de um jeito muito fácil. Meu herói, me inspirei nele. É. Cara, se você pega um cara da década de 60, ele olha assim, eu quero ser esse cara. Exatamente. Hoje, eu quero crescer e ser o Sean Connery, entendeu? Não, quando eu tiver a idade dele. Cara, velhinho, não tem problema. Mas assim, lembrar que o Sean Connery, quando ele fez James Bond, ele fez 6 filmes, 5 em sequência. Foi. Aí, e um depois, isso. Depois que vem do George Lazenby. Só quero deixar aqui que o George Lazenby também... Ele foi considerado um dos melhores Bonds, viu? Eu não gosto dele. Eu gosto do filme dele, mas eu não gosto dele como pessoa. Eu não gosto do ator também não, mas diziam que o físico dele era um dos melhores. Ah, sim. É, ele era elegante, ele era arrojado. Ele só não teve o carisma pra galera, a galera não gostou dele. É o que eu falei, não teve o carisma que os outros têm. Pô, o Daniel Craig tá aí porque ele tem carisma. Eu vou defender o Daniel Craig até o final. Ele não é o melhor ator do mundo, eu sei. Não, é. Mas ele é um bom Bond. Mas o Sean Connery, então, ele fez, ó, James Bond entre 62 e 67, e depois fez o outro em 71, o Diamantes São Para Sempre. É um bom tempo depois. Mas os filmes que ele fez, fez o Control Satânico do Dr. No em 62, o Moscou Contra 007 em 63, o Goldfinger também em 63. É aclamado como o melhor, né? É ótimo esse filme. É considerado aí, o Goldfinger acho que é considerado o melhor. Assim, o melhor filme. No geral... É um dos melhores. Claro, cada um tem o seu favorito, mas no geral acho que ele é o grande... O Goldfinger foi o que chamou a atenção mundial para o James Bond no cinema. Cara, eu só acho uma cena muito galhofa no Goldfinger no final, na hora que ele tá preso lá dentro do cofre, aí a galera tá tudo desmaiada lá por causa do gás lá, aí do além todo mundo, pá, levantou, não, vamos salvar todo mundo, não sei o que, os caras, tipo, não acorda do nada, assim. É, mas eles tinham falado, né, que aquilo foi um truque, né, pra tentar enganar o Goldfinger. Isso é interessante porque os filmes do Sean Connery, apesar de tudo, eles ainda têm essa galhofa, essa pequena galhofa de acendos e ejetores, por exemplo, ele tem essas coisas ainda estão lá, com coisas que o Daniel Craig não tem hoje, né, tal, o cinema não aceita mais. Mas... Não, então, isso acabou com o Daniel Craig, né? Ele virou um espião mesmo, isso é. Ele é limitado pela tecnologia que a gente vive hoje. Isso, ó. Entendeu? É porque acontece, a gente vai falar mais lá na frente dos gadgets e dos veículos e tudo mais, e das galhofas, né? Que, pô, pode existir, pode, mas, velho, o cara que é espião na hora, ele não vai lembrar disso. Tá no meio do tiroteio lá, tá quase morrendo. Ah, não, deixa eu usar meu gadget aqui. Mas continuando, Sean Connery, então, além do Goldfinger, depois em 63, ele fez ainda o Control Chantagem Atômica em 65, o Só Se Vive Duas Vezes em 67, e aí ele parou. Ele falou assim, eu não quero mais continuar fazendo o James Bond. Aí apareceu o George Lazenby fazendo a Serviço Secreto de Sua Majestade, que ele saiu, ele não quis mais continuar, e a distribuidora lá falou assim, por favor, traz o Sean Connery de volta, a gente paga o que ele vai pedir. E ele fez o último filme dele como James Bond na linha oficial, né? São Os Diamantes São Para Sempre. E reza a lenda que ele recebeu $1 milhão, né? Pra fazer o filme. É, ele já não queria voltar, eles tinham que ter tido um motivo muito bom pra convencer ele, né? Mesmo ele não querendo. É, então. Sim. É só pra ver a diferença. Por exemplo, o On Her Majesty's Secret Service lá, eles gastaram $7 milhões e lucraram 64. No do Diamonds Are Forever, eles gastaram 7 e lucraram 116, tá ligado? Só porque mudou o ator. E olha que o Serviço Secreto dos Estados não rendeu pouco pra época, não. Assim. Não é uma receita baixa, não, cara. Acho que todos os filmes do 007 se pagaram bem, cara. Todos se pagam, na verdade. Pode alguns afundar em crítica, mas todos se pagam em bilheteria. Sim, todos se pagam. Que nem o Quantum of Solace. Assim, ó, cabeça. O Sean Connery, ele tinha pedido $1.25 milhões em 71, que isso em 2015 corresponde a $9 milhões, né? Meu Deus do céu. Mais 12,5% da bilheteria. Caralho. Então, o pessoal teve que abrir bem o bolso. Então, ele tirou 12,5% de $116 milhões, então ele levou, tipo, $10 milhões pra casa. O pessoal teve que abrir bem o bolso pro Sean Connery, né? Dinheiro do pão. Como não querer ser esse cara, velho? Aí foi a hora que eles falaram, temos que procurar alguém pra mudar. Mais uns assim, a gente acaba falindo, né, cara? Ele se pagou com esse filme. Ó, mas se você analisar alguns filmes, cara, tem uns que são muito bons na fase de Sean Connery. Eu gosto muito do Goldfinger, é ótimo. O Moscou Contra 007 também é bom. Sim, é o meu favorito dele. Sim, eu também gosto bastante. Eu gosto desses dois bastante. O Control Satânico do Turno é muito marcante, é muito simbólico. É, porque ele é o primeiro, né? Então ele meio que marca... Inclusive, esse é onde tem a cena da... onde a Bond Girl lá sai da praia, que é replicado pela Halle Berry e o Daniel Craig. O Daniel Craig, né? Ele replica. ele faz a referência à cena saindo da água. O que acontece é... tem essa reciclagem de cenas no 007, né? Por exemplo, uma das cenas marcantes é no Goldfinger, que o próprio Goldfinger tá tentando cortar o 007 em dois com aquele laserzinho, que é repetido no filme do... Pô, isso não é repetido só em filme. Isso é repetido em qualquer desenho e filme que faça referência a um agente secreto e um vilão malvado satânico desses que quer dominar o mundo. É o cara tentar cortar o cara em laser em dois, assim. É, então. Essa é uma cena que é replicada, mas assim, diversas mídias, assim. Essa coisa do vilão maligno que quer dominar o mundo. Prende o mocinho, conta o plano e tenta o cortar com o laser. E aí ele escapa. E ele escapa. Se o pessoal já viu Austin Powers, você viu todas as zoações? Exatamente. Vem tudo da fase do Sean Connery. O Dr. Evil, que é um cara careca, fica pensando um gato lá. Porra, isso aí tem a fase do Sean Connery, o Blofeld, o líder da Spectre. Dr. Evil e o Mini-Me. Tem o número 2, que tem um tapa-olho. Isso também vem na fase do Sean Connery. É, então, número 3, a mulher que fala pra caramba, alto pra caramba, que tem alguma coisa disso também, é na fase do Sean Connery. É a galhofa, né? A galhofa clássica da série. Um sapato com uma faca envenenada na ponta. Na ponta, o veneno que mata mais rápido no mundo. O cara jogando um chapéu, que é, as abas são uma lâmina. Ah, oh, o Kung Lao. É o Kung Lao. Feitada, tipo. Tem tudo nessa época do Sean Connery, que se analisar hoje é um pouco galhofa, cara. É, mas é legal, né, cara? Mas tem seu glamour, tem seu glamour. Pô. Vale a pena. Tem. É clássico, ótimo. Clássico. E só uma curiosidade que o Cabeça falou, né, sobre a cena do Dr. No, que é, tem a garota saindo da praia, né, que tem um biquíni mostrando. Ele é muito importante pra indústria do biquíni. Só pra você entender o que é isso. Caraca. Não, ele é muito importante mesmo. É uma curiosidade bem legal. É o seguinte, tem a Ursula Andress, que ela sai na praia e ela mostra um biquíni branco, certo? E é o seguinte, isso é na década de 60. Na década de 60, o pessoal ainda tava aquela coisa meio... Tinha a parte da libertação, mas ainda... Libertação sexual, ainda, né? Ainda não era, né? Mas no cinema, cara, isso não, né? Por exemplo, o biquíni foi inventado lá pra meados da década de 40. Só que o pessoal, a sociedade ficava analisando. É coisa de prostituta, sabe? Essa coisa de puteiro não pode ir. Uma coisa, uma mulher dama refinada, não pode ser isso. Aí apareceu no cinema, a mulher usando assim. Porra, no cinema. É... Todo mundo decidiu comprar biquíni, todo mundo foi atrás. A indústria de biquíni ganhou uma porrada de dinheiro. E é por causa disso, por causa dela, por causa da Ursula Andress. Até hoje ela faz, é lembrado por causa disso, sinal, ganha dinheiro por causa disso. Oh, ela era uma mulher muito bonita, cara. Com certeza, sim. Com certeza. Muito assim, tem umas Bond Girls hoje que são, porra, tão destruídas, ou naquela época já eram meio... A gente vai entrar nessa já, cara, tem umas Bond Girls também, dá até medo. Ele teve coragem de pegar ali, hein? Tem umas ali, tipo, a do próprio satânico do Turnô, que é a Mistarô lá, a japonesinha. Ah, sim. Ela olha... Ah, já sei. Ela tá com um olho no peixe e outro no gato, cara. Ela fica assim, tá olhando pros dois lados. Então tem umas assim que são meio estranhas, mas tem umas que são bem bonitas. Mas a gente já vai entrar pra falar delas. Eu não vou falar muito do Lazenby, porque eu não gosto dele. Eu acho ele muito meh. É muito... Assim, o filme que ele fez, o A Serviço Secreto de Sua Majestade, é muito legal. Não, o filme é legal, mas ele não tem carisma. Esse foi o problema. O problema dele é o público. Não, o Bond não tem carisma. O filme é bom sem um Bond. O problema é o ator. O ator, ele não é carismático, ele é estranho, ele tem esses problemas. O pessoal geralmente não gosta desse cara, mas gosta do filme. Esse daqui é o filme que, assim, se você conhece a história do James Bond, é o filme onde ele se casa, onde ele tem a esposa dele. E a esposa depois morre. Como sempre. E por isso que tem muitas referências quando você vê vários filmes do James Bond, ele fala assim, ah, então ele já foi casado, ele já teve uma esposa. Eu falei algo errado? É porque ele já foi casado. Aconteceu nesse momento. Mas ele é até diferente um pouco na pegada, não é? Ele é um pouco... As pessoas falam que é um filme muito bem adaptado do livro. Uhum. A Serviço Secreto de Sua Majestade. O que é bem diferente do que você vê o restante, né? James Bond brucutu, porradeiro, sabe, galinha pra caramba. Ah, mas todos eles são, pô. Não pode julgar o cara por isso. Eu digo logo. Mas esse do George Lazenby, pelo menos ele é o cara mais emocional, o cara mais centrado, sabe? Sim, cheio de tiradinhas sexuais. Cara, é o filme todo, velho. Tipo, tem umas 8, sei lá, a 20 cenas que o cara é cheio de tiradinha assim, tá ligado? Eu acho escroto. Por isso que fez um filme só. Eu não soube aproveitar. É que o ator, ele não quis continuar. Não quis continuar. Ele entrou naquela época assim, cara, estamos numa época hippie, sabe? Todo mundo solto, livre, assim. E eu vou lá com essa fase careta da vida? Não, fora. Quero não. Sem contar que ele é australiano. O australiano também é estranho pra caramba. Mano, deixa pra lá. Fica aí a ofensa pra todos os australianos. Todos os australianos, é. Inclusive o Hugh Jackman. Verdade, verdade. Né? Não deixa ele ser estranho. O Daniel Craig é australiano também? Daniel Craig é inglês. Ah, ele é inglês mesmo. Ele é inglês, ele é britânico. Todos os outros, na verdade, são da Ilha Britânica lá, ou Irlanda também, né? O restante? É, do Reino Unido, né? Por aí. Mas o George Lazenby, que é fora da Europa. Grã-Bretanha, pronto. Grande Britânia. Ele saiu, ficou aquele vão, aí o pessoal caiu assim. Veio... Vamos chamar o Sean Connery, por favor, pelo menos pra... salvar um pouco a franquia, velho. Já que o pessoal odiou esse ator. É que eles pensaram, ah, o Sean Connery fez um puta sucesso, o cara saiu, ó, o outro fez uma merda aí, ó, ninguém gostou, vamos chamar quem? O Sean Connery. É, mas também só foi aquele, Diamantes pra Sempre, só pra sempre. Útil. Ainda bem que eles tiveram a sacada de trocar atores depois de novo, né, não ficar, não, o Sean Connery é o ícone, vamos tentar deixar ele pra sempre. Não, o Sean Connery, ele não queria mais, não quero mais fazer James Bond. Ainda bem que ele falou não, ainda bem. Porque senão podia até estragar o personagem, não ia ser o ícone que ele é hoje. Exatamente. Não. O problema é quem veio depois, né? Ok, vamos passar para o nosso próximo aqui, o terceiro Bond, o nosso querido Roger Moore. Mais galhofa de todos. É, o cara mais zoeiro de todos os Bonds. Ele é mais John English do que qualquer um. Total. Ele é muito zoeiro, cara. Esse tem mais cara de tiozão também. Ele é o tiozão do pavê pra comer, cara. É a definição dele. Os do Roger Moore tem a maior quantidade de filmes que eu não gosto do James Bond. Sei lá, a história é fraca, é muito galhofa. É, sim, é galhofa, essa parada. Eles saíram um pouco da pegada mais séria, né, com um tema, assim, realmente sério, e foram um pouquinho mais pra zoeira, né, porque ele é... Será que isso era um pedido da época? São, da época. É o que tem, década de 70, 80, né? Queria... O pessoal vai no que hype do momento, faz esse filme, com o Roger Moore um pouco mais leve, bem mais diferente do Sean Connery, que é aquela coisa mais pecador, turrão. Mas, assim, é... O Roger Moore, eu gosto dele como ator, assim, eu acho que ele tá meio pau a pau com o Sean Connery, tirando a parte da galhofa e dos filmes serem piores, né, alguns. Ele participou de 7 filmes, né, um a mais que o Sean Connery. É o maior recordista de um ator fazendo James Bond. Eu acho que ninguém vai passar ele, não. Não, ninguém passa mais. Eu acho que ninguém passa ele, não, hoje, porque você tem uma rotatividade maior de ator. O próprio Daniel Craig, né, ele tá, vai fazer o quarto filme, ele tem o contrato pra mais um só, né. Então, eles já no próximo... E o contrato é meio que estipula que depende como foi esse filme. Que é de produtividade, né, um contrato de produtividade. Isso. A produtora também tira os atores recentes por causa de idade também. Não vai fazer que nem o Roger Moore, que fez o último filme, Na Mira dos Assassinos, quando ele já tinha 58 anos. Ah, ele andando no bico do corvo já. É, então. Tava muito já desgastado. Se você viu o penúltimo filme, que é o Octopus, ele já não fazia mais nenhuma coisa de ação, porrada... Para, velho. Porra, caralho. Na Mira dos Assassinos, então, menos ação. Ele não tinha mais condição. Assim, é o que você falou. Ele era muito mais algo, um entretenimento banal do que o Bond que as pessoas precisavam. É, então. Ele é o Bond que as pessoas queriam. O Roger Moore, ele fez 7 filmes. Ele fez o Viva e Deixe Morrer, em 73. Contra o Homem com a Pistola de Ouro, em 74. O Espião que Me Amava, em 77. Nossa. Contra o Foguete da Morte, em 79. Somente para Seus Olhos, em 81, contra o Octopus em 83, e Na Mira dos Assassinos em 85. Você vê que vários desses filmes assim são coisas que... um hype do momento. O Viva e Deixe Morrer tem aquela parte da cultura black negra, dos Panteras Negros. É isso que eu ia falar, ele tem as paradas de sobrenatural, né? Uma parada... coisa voodoo. É, então. Contra o Homem com a Pistola de Ouro tem artes marciais. Contra o Foguete da Morte tem a coisa lá de espacial. Ele faz coisas no hype do momento, nessa época do Roger Moore. Tanto que, como eu disse, o Contra o Foguete da Morte, ele não tinha sido anunciado no filme anterior. Só foi lançado por causa do hype de Star Wars. O pessoal queria coisas de espaço. Mas nessa época os filmes estavam rendendo, tipo, bem, assim, eles estavam... Rende em bilheteria, né? Em bilheteria. Sempre rende em bilheteria. Sempre, sempre, né? Rende em bilheteria, sempre. Já em crítica é outra história. O Na Mira dos Assassinos, porra, choveu críticas nesse filme, o último do Roger Moore. É, foram o quê? 10 anos? Foram de 73 a 85, são 12 anos. Nossa, 12 anos no personagem. É muito tempo, coisa cara. Coisa pra caramba. Sendo que o Roger Moore, ele queria parar no quinto filme, Somente para Seus Olhos, em 81. Só que o que aconteceu em 83 foi o Kevin McClory, que a gente falou, é aquele produtor que eu disse lá uma vez lá. Claro. Ele tinha os direitos de cinema pro Thunderbolt, né, contra a Chantagem Atômica. Ele fez o remake dele com o Sean Connery. Então a produtora lá falou assim, ó, cara, vamos lançar outro filme com Roger Moore. E aí o pessoal vai decidir, Roger Moore ou Sean Connery? Cara, não pode perder esse momento. Roger Moore, por favor, faça mais um filme. Ele fez. E depois fez um outro, Na Mira dos Assassinos, que o Roger Moore odiou. E nunca mais ele quis fazer um filme de James Bond. É, os caras sabem a hora que tem que parar, né, cara? Desgasta, ainda mais um personagem assim tão marcante, né? O cara claro. Vai ficar lá 12 anos no personagem. Ele tá cansado também, porra, tá velho, já chega, né? Sei lá, 5 filmes eu acho que já tá ótimo. Interessante que o Roger Moore é mais velho que o Sean Connery. Tá tudo errado, né? É, ele até poderia ter sido cotado pra fazer o primeiro, caralho, antes do Sean Connery, mas quem ganhou foi o Sean Connery no fim. Nossa, ia ser horrível. E quando o Sean Connery saiu, antes de o Roger Moore ser contratado, eles cotaram alguns outros atores. O Clint Eastwood, como eu falei, que ele recusou porque ele achou que o 007 tem que ser feito por um inglês. Tinha alguns atores britânicos, Julian Glover, John Gavin, Jeremy Brett, por aí vai. A United Artists também achou alguns atores que deveriam ter sido feitos. Olha só o hall de pessoas que deveriam ter sido James Bond. Americano, né? Burt Reynolds, Paul Newman, Robert Redford. Nossa, cara. Paul Newman, caraca! A United Artists falou assim, olha, pode ser esse cara também, pode ser outro também. Só que no fim, o pessoal lá da EA Productions falou, ah, a gente vai pegar o Roger Moore, porque ele é britânico também, além disso. Não. Imagina o Burt Reynolds como o James Bond. Ele com aquele bigode dele. Mas o Paul Newman também já tava meio velho. velhinho nessa época também. Mais ou menos. Todos eles já estavam na beira dos seus 30 e pouco. 73 que eu tô falando, porra. É, 73, tá certo. Bom, mas e aí? Depois do nosso velhinho Roger Moore parar, porque, né, o do ciático já não aguentou mais, o que nós tivemos aí? Aí nós entramos com o nosso querido Timothy Dalton, que é, eu acho ele bem legal, cara. Eu gosto dele, apesar dele ter feito só dois filmes. Cara, posso falar a verdade do Timothy Dalton? A minha infância lembrava assim, é um ator chato, com filme chato, James Bond. Eu fui rever e eu gostei pra caramba dos filmes. Tá vendo? É uma fase bem dark, sabe? Aquela coisa sombria, assim, ele menos piadista do Roger Moore. Tipo um Rambo mesmo, atrás dos caras, matando pra valer. Se não me engano, a franquia aí deu uma sofrida por causa disso, né? Dessa onda de filmes meio, tipo, Rambo. Também, a concorrência era grande. Ah, o segundo dele saiu perto do Batman, se não me engano, pelo que eu tava lendo em alguns lugares. Saiu, aí, também. Cara, aí fica difícil, né, competir. Então, aí complica. Aí, então, contra a noite, é difícil competir contra a noite. Comando pra matar. O Timothy Dalton, então, tentou revitalizar um pouco da franquia, mudar um pouco o estilo do James Bond, né? Mas o pessoal da crítica caiu matando. Mas, assim, eu ainda assim, eu gostei pra caramba. É uma pegada um pouco mais diferente, né? Talvez seja porque eu tava cansado de ter visto lá o Octopus na mídia dos assassinos do Roger Moore, que eu não gosto dos dois filmes. Para de falar esse nome, cacete. Eu não gosto dos dois. Aí eu vi do Timothy Dalton, cara, que sombrio, que maneiro, que legal. Ele é bem mais denso, né? Também se for comparar, né, que nem foi dito aí, né? Tava na época de uns filmes mais brucutu, né? Sei lá, Rambo, Schwarzenegger, todo mundo aí na alta. É, cara. É, como a gente falou, tem dois filmes, então. Marcado para a Morte em 87 e o Permissão para Matar em 89. E aí depois só veio um outro filme do James Bond em 95, cara. Aí sim. Olha uma pausa que teve. É. Mas tem toda uma história de tudo isso. Por que que a série ficou aí em hiato? Animação suspensa, seja. Vamos explicar antes assim. O Timothy Dalton, ele tinha contrato pra fazer três filmes. Ele fez dois, 87 e 89. O último foi em 90 e expirou. Antes do Timothy Dalton ser escolhido, na verdade, já tinham sido contratados outros atores. Um deles seria o Pierce Brosnan. O outro seria o Sam Neill também. O Sam Neill, pra quem viu Jurassic Park, por exemplo, é aquele cara lá, né? O arqueólogo. Nossa. Não acho que ficaria legal, não. Paleontólogo, né? Mas o Pierce Brosnan, ele já tava bem mais cogitado do que o Timothy Dalton pra fazer o James Bond. Só que ele não foi naquela época porque tem uma história meio zoada, cara. Porque, assim, o Pierce Brosnan fazia um seriado na TV chamado Remington Steel. Já tava na sua quarta temporada, uma audiência baixa. E a NBC falou que ia cancelar. Ah, aí é o pessoal anunciou o Pierce Brosnan como ele pode ser o James Bond. Aí tentaram segurar o cara, não foi essa história? Aí o que aconteceu é o seguinte. Anunciaram assim, ó. O Pierce Brosnan, ele pode ser escolhido pra fazer o James Bond. Tá quase certo, né? Aí a NBC chegou no último dia de contrato com o Brosnan e falou. Olha, tu te dou um contrato pra mais uma nova temporada desse programa. Ah, beleza. Aí deu um rebuliço, sim, nos jornais. O Albert Broccoli, o dono lá da Ion Productions, ele descobriu isso e falou. Não, eu não quero mais. Não quero que eu tenha um ator que esteja relacionado a um personagem na série atual. Por causa de todo esse hype que tava tendo. E o que aconteceu? O Pierce Brosnan não ganhou papel. E 5 episódios depois, o seriado foi cancelado. E o Pierce Brosnan ficou desempregado. Ai, caralho. Que merda. Os dois ferraram a vida do Pierce Brosnan naquele momento. Pobre, velho. Mas aí veio o Timothy Dalton, que ele tinha contratado até 90. Só que o que aconteceu? Você tinha a época da United Artists. Ela tinha sido já comprada pela MGM em 80, né? Então você tinha a MGM e United Artists. Só que ela tava com um problema financeiro e ela foi comprada por um grupo francês chamado Pathé. Pathé. Olha o nome. P-A-T-H-E. Eu gosto de Pathé. Tudo tem piadinhas, né, Pathé, cara? É bom. Tudo tem... Caraca, velho. Toda... Espero a gente falar o nome das Bond Girls, então, cara. É, assim. Então. Ó, tudo bem. Não, mas o que aconteceu é o seguinte, então. Esse cara, esse dono, assim, ele comprou a MGM e o que ela queria fazer pra ter esse financiamento dessa compra do estúdio, ele pegou todos os direitos de transmissão, né, da biblioteca, né, da MGM, e ela tava liquidando. Isso incluía os títulos do James Bond, que ele tava vendendo abaixo do preço de mercado. A Dan Jack, que é dona dos direitos, ficou brava pra caramba, descobriu que também não ia receber nada, né, com esses direitos vendidos, e ela processou a MGM porque falou que isso violaria o acordo feito com a United Artists em 62, e como ela não receberia nada, então meteu um processo violento. E aí ficou parado, né, a produção dos filmes ficou parado por causa disso. De 90 até 92, que foi quando o acordo foi resolvido. Você entendeu? Então, nesse período de 89 e 95, não teve nada. Não teve mais nenhum lançamento. Porque entre 90 e 92 só rolou um processo violento. Caraca, ridículo. Então, é isso mesmo. Quando você tá relacionado com a MGM, acontecem alguns problemas financeiros com ela. E isso segurou a produção. É perigoso. Então, e nesse período, acabou o contrato do Timothy Dalton. Ou seja, ele não voltou pro terceiro filme que ele deveria fazer, em 90. Foi só depois de 92 que o acordo foi selado. E aí eles voltaram a continuar. E com aquela nova filosofia. Temos que revitalizar de novo essa franquia, ora bolas. Já se foram o quê? O último filme do Timothy Dalton foi 89, 3 anos depois. Só já tem esquecido também. E o filme só saiu em 95, GoldenEye. Porra, então revitalizar de novo. novo e deixa pra uma coisa mais atual, uma coisa mais de década de 90 mesmo, aquele estilo. Mais tecnológica. É, que é o que você vê no próximo ator. Sim, e após essa explicação aí de todo esse rolo que teve entre o Timothy Dalton e o nosso próximo Bond, que seria quem? Né? O nosso próximo Bond é o fucking Pierce Brosnan, cara, que delícia! Que delícia! Eu pegava. Puta, fácil. Esse cara... Não, delícia, ele, cara. Assim, ele tem a essência do charme ali, cara, não adianta. Né? O Sean Connery é uma parada foda, mas ele tem uma pitada ali de não sei o que eu gosto bastante dele. Ele tem a questão do certinho, mas com um pouco de, como que eu posso, de rebeldia por trás, né, não, cara? Não, ele, no fundo, ele é filha da puta, cara, ele é muito filha da puta. Só que ele não mostra, ele faz só na hora que ele tem que fazer as coisas, né? Então o Pierce Brosnan, ele entrou no primeiro filme dessa nova fase, né, que seria 007 contra GoldenEye, que é muito bom. Gerou um dos melhores jogos de videogame da história. exatamente. Do 64. Que jogo, cara. Que é sensacional. Que jogo. Joguei muito. Revolucionou os parâmetros de first person shooter e de multiplayer, cara. Em console. Em console antes. Não, sim. Mas mesmo assim é uma puta revolução, né? Hoje em dia muita coisa é baseada nele. É, cara. Se não fosse o GoldenEye. Muitos dos conceitos estão lá. E assim, ele é um bom ator, apesar de ele não sair muito do papel dessa parada mais espiã, que ele, você vê ele agora como um cara que trabalha como espião. Ele já tentou fazer comédia, ele fez um musical lá, o Mamma Mia. Puta, é verdade. Parece um touro cantando, cara, muito ruim ele cantando. Ele não tem cara de maluco de comédia, ele tem cara de filme sério. Você olha pra ele, ele é um cara de um filme sério. Não tem como tirar muito desse papel. Ele tá lá naquele filme Uma Babá Quase Perfeita tentando fazer humor que não consegue, cara. Então, é uma merda, é uma merda. Não tem como. Cara, o papel dele é ser espião. Exatamente. Entendeu? Não tem como. E aí, é interessante que a gente vem com o 007 agora com diferenças, né? Ele, por exemplo, que eu me lembro, ele não fuma. Salvo engano. Ele pega charuto de vez em quando. É, mas era uma coisa que já tava mais, a nossa sociedade aceitava um pouco menos, né? Já tinha um pouco da repressão. Sim. Ele já era mais atualizado, talvez, com alguns padrões, até sociais, em que o filme foi feito. Claro, a gente tem uma mudança já de cenário, apesar de ainda ser a questão de soviéticos, não sei o que, 95, mas... Na verdade não é soviéticos, não. O primeiro não é soviético? O primeiro é, que é o do... Não, o primeiro é, desculpa. É do GoldenEye lá, o... O não, GoldenEye é... Soviético? É soviético? O GoldenEye é que assim. Que tem o Sean Bean, que ele vai lá no... Sim, que o Sean Bean morre, que ele é 006. Não, sim, mas ele larga ele na parte da parte socialista lá que ele vai, e tem todas... Não, mas vamos falar que o GoldenEye foi o primeiro filme após o fim da Guerra Fria. Isso. Pra ir erguer a série. Após o fim da União Soviética. Então, por isso que os vilões, a partir desse momento, são uma coisa mais megalomaníaco, global... Já entrou na parada mais capitalismo também, né? É, mais uma pegada anos 90 mesmo, que você vê, cara. Uhum. Ação desenfreada, tiroteio pra valer. Cara, mas é muito bom, né? Cara, o GoldenEye tem uma cena que eu acho sensacional, que é a cena do tanque, que é a perseguição com o tanque. Ah, sim, é muito legal essa puta cena. Puta que pariu, muito cara. Bom. Essa é a cidade inteira atrás dos malucos num tanque de guerra, cara. É muito foda. A cena de introdução, que é ele pulando lá na represa, né? Ele pulando lá, daí ele chega no cara no banheiro e bate lá e mata o cara. Ou Amanhã Nunca Morre, ele contra um helicóptero, sabe? Tem que fugir. Verdade. Depois tem que derrubar o helicóptero. É muito maneiro. A fase do Pierce Brosnan, então, ele fez 4 filmes, né? Entre 95 e 2002. Fez o Contra o GoldenEye 95, O Amanhã Nunca Morre 97, O Mundo Não é o Bastante 99 e O Novo Dia para Morrer em 2002. Que desses 4 filmes, eu gosto bastante dos 2 primeiros. O terceiro, ok, tem gente que adora, eu acho mais ou menos legal. Eu gosto bastante. Eu acho bem legal. Eu não gosto do último filme, O Novo Dia para Morrer. É muito CG, é uma história maluca, estranha. O Novo Dia para Morrer, ele continua sendo um bom de série, mas ele é muito galhofa. Esse tem a parada do carro que some, não é? Não é esse que o carro some? Sim, ele tem um sistema de camuflagem. Ai, camuflagem, tem umas metralhadorazinhas na ponta. O Aston Martin dele, daquele jeito. Esse é o filme que prendem ele no laser lá, que ele fica com a... É, verdade. Puta, que ele fica preso com a Halle Berry. É verdade. Esses foram que começaram a Judy Dench foi, com o foi. M? Foi no Pierce Brosnan. Foi, na época do Pierce Brosnan. Mudou o M. É agora uma mulher. Ela achou ela muito a cara de M. Isso não rebutou. Não. Depois. Isso manteve. É o único elemento que se manteve. A Judy Dench ser a M. Ah, porque já. Ela é foda. Porque ela é foda. Vem a porreta. Mas é interessante que é o Pierce Brosnan ter sido escolhido, né? Ele já tinha sido cogitado antes, na época do Timothy Dalton. Ele voltou. É que os caras pensaram, né? Fodemos tanto esse cara, vamos dar uma chance pra ele. Sim, só que negociar com o Pierce Brosnan, como eu já disse, eles cogitaram chamar o Liam Neeson e o Mel Gibson. Ainda bem que não chamaram. Ainda bem que falhou nas duas. Ah, cara, não. Mas imagina Mel Gibson ou Liam Neeson como James Bond. O Liam Neeson, cara, que maneiro, cara, que ia ser. Porra. O Liam Neeson que tinha feito A Lista de Schindler. Porra. Ele não tem cara de James Bond naquele filme, mas tudo bem. Não tem, cara, desculpa. Ele tem cara agora, mas não naquela época. É, só depois do Taken, né, do, é verdade, do Busca Implacável. Sim, depois do Taken ele virou o Brucutu, né, velho? Então, é, tá certo. Ele demorou, tipo, 30 anos pra se tornar um bom ator. Tô brincando. Pô, mas A Lista de Schindler é um filmão. Tudo bem, não é... É um filmão, filmão. Não é filmão. Um filme de Brucutu, entendi. Mas sim. Imagina o Mel Gibson, do jeito que ele adora inglês, né? Ele ia bater nas Bond Girls, cara, certeza. Caraca! Ele não ia pegar, ele ia bater nelas. É isso que ele ia fazer. Mas quem ficou no fim, então, foi o Pierce Brosnan. Que, assim, na minha opinião, é o melhor. Pra mim, assim, eu gosto muito dele. Eu não acho o melhor, velho. Eu ainda acho Daniel Craig o melhor 007. Não, assim, eu pego o Pierce Brosnan como todos os fatores do 007. Sim! É o da minha infância, cara. Da minha infância também. O Sage já tinha o quê? Seus 40 anos? Porra! E ele caiu no gosto do público, né? Sim, querendo sim. ou não. É porque foi o que o pessoal viu no cinema, né? Essa geração. É, exatamente. Isso. Não só essa geração, mas ele foi o que teve, entre aspas, assim, ele já entrou no mundo mais aberto, né? Mais, assim, fácil de você divulgar. Exatamente. Ah, não, e ele foi eternizado por quê? Por causa do jogo também. Sim. Entendeu? Cara, o jogo de 64 era muito bom. As pessoas bom, associam muito a imagem dele, assim, com o jogo. Ah, o cara que fez GoldenEye. Ah, é o Pierce Brosnan, não sei o quê. Ele deu um up, assim, também, depois que ele fez esses filmes, que ele saiu fazendo esses outros filmes. Eu acho que ele só deu um up mesmo quando ele fez Mamma Mia. Ah, com certeza. Ele canta igual um touro, né? Porra, vida. Que merda. Filmaço. Então, mas depois desse último filme, né, dele lá, Um Novo Dia para Morrer, que choveu críticas em cima dele, cara, do filme, ele decidiu não voltar mais. Ele não voltou mais. É, porque, né, ele já tava meio assim também. Mas chegaram a propor a continuação pra ele? Ah, eu acho que... ele não quis? Acho que o contrato já tinha ido, né? 3 filmes, mais um filme. Eu acho que o contrato era de 5. Não, acho que eram 3 filmes e depois mais um adicionaram e depois chega, né? E depois ele não quis mais. Ah, entendi. Não quis continuar. É, mas ele também já tava ficando bem mais velho. Já tá bem velhão hoje. No último ele já tava meio cabelo branco, né? Já tava meio... É porque, cara, se você for olhar, demora muito pra você fazer um filme do Bond. Tipo, sei lá, são tipo... Ah, atualmente? É, a maioria dos filmes, às vezes, pulam de tipo 5 anos pro próximo filme, tá ligado? Hoje a gente tem uma indústria que consegue fazer filmes anuais de franquia, né? É, mas se você for olhar, por exemplo, ó, os filmes do Pierce Brosnan, 1995, aí 97, 2 anos. Aí 99, mais 2 anos. 2002, tipo, 3 anos, tá ligado? Isso. Então, é um tempo do caralho, pô. Você passa muito tempo, ó, você 2, 4, 6... Tipo, quase 10 anos. Tem 9 anos aqui. É aquela coisa, pra um ator que você já pega ele numa fase mais velha... Aí você bota o cara pra ficar 10 anos pra fazer um filme, é complicado. Mas então, após esse filme aqui, né, do Pierce Brosnan, eles continuariam, né? Só que aí, o que aconteceu? A MGM, que ia distribuir o filme, teve problemas financeiros de novo. Cara, como? De novo. Como eles têm na mão uma das franquias mais rentáveis do cinema e eles conseguem ter problema financeiro, cara? Alguém joga poker muito mal na MGM, cara. Não é possível. Não aprendeu com Bond. Não é possível. O que aconteceu? Em 2004, a Sony comprou a MGM por um total de 5 bilhões de dólares, do qual usou 2 bilhões desse valor para pagar as dívidas da MGM. E aí você vê, as distribuições agora começam a ser feitas pela Sony também. Então você vê lá agora no James Bond, quando você vê os filmes, tá lá MGM e Columbia Pictures. Columbia Pictures, é. Exatamente, que é da Sony. Porque é bem complicado. E aí a gente entra na fase do Daniel Craig, teve essa parada por causa disso também. Teve uma parada de 4 anos. Exatamente. O outro vem de 2006. Eu, na época, eu lembro que quando falaram de novo, pra mim, que era mais novo, foi um intervalo de tempo muito grande, cara. 4 anos sem um 007, eu achei que tinha morrido, assim, a franquia, sabe? Eu pensava que eles iam descontinuar o projeto. É, tipo, sabe? Se você parar aqui, aquele do Um Novo Dia para Morrer, comemorava os 40 anos do James Bond, ah, porque dá pra fazer mais um agora, vamos continuar. E ficou parado, né? É? E aí a gente entra na fase do Daniel Craig, né, o Fer? É, o Daniel Craig é o nosso último Bond até o momento, né? Até esse último filme. Atual. Né? Atual, que o calma, calma, Tenshi, segura seus orgasmos, cara. Aí. Meça seus orgasmos, parça. Meça seus orgasmos. É, então o Daniel Craig, ele entrou depois do Pierce Brosnan com uma cara mais parruda, um James Bond mais brucutu, mais porradeiro. Tanto que na época causou até polêmica, né? Porque ele realmente quebra alguns padrões aí e a galera falou... Como assim? Cara meio loiro. Quando eu vi o trailer do Cassino Royale, cara, que mostram as partes dele meio que interrogando o cara no banheiro, eu falei, caramba, o que que é isso, velho? Batendo com a cabeça do cara na pia, quebrando as paradas, dando portada na cara. Eu falei, que porra é essa? É, então, é aquela parada, né? Quando você tinha o James Bond, os antigos, eles são mais espiões fantasiosos. É, então, é a mesma coisa que eu falei no começo lá. O cara dá um tapa, o outro desmaia, né? Impossível. É, exatamente. Então, tipo, você, os gadgets, eles são fantasiosos. É tipo, carro que entra debaixo d'água e é super rápido e ninguém acha mais. É, são, tipo, é a centejetor, carro que se camufla, relógio com laser. Tipo, pô, são coisas bem fantasiosas. O Daniel Craig, ele já trouxe aquela pegada mais realista. Sim, né? Até porque o público agora tá querendo uma coisa mais realista, uma coisa mais crível, aceitar. Então mudou a geração também, né? O público. Ele tem uma das cenas que é mais fantástica. A de tortura nu. É, o cara tá torturando ele com uma corda, cara, de amarrar navio, velho. Aquilo lá, cara. Cena, aquilo é pesado, velho. Bota um pouquinho mais pro lado direito que tá coçando. Puta, velho, essa cena. Que cara foda. Deu uma dor em mim essa cena. Sim, então. Mas aí nessa fase ainda a gente fez um reboot total, né? Sim, é. Que é o James Bond. Ele início de carreira, coisa mais brucutu. Ele, por exemplo, ele não sabe que bebida ele escolher. Ele não tem aquelas frases também. É, a primeira mulher lá dá uma mexida com ele de uma maneira diferente. Ele fica meio, oh, meu Deus. É, a Vesper Lind. Não é a Evan Green? Então, o nome da atriz é Eva Green. Então, se aparecesse uma Eva Green na tua cara também, cara, porra. Ah, porra. Ficaria abalado. Se ela não mexesse com você. Se fosse o Sean Connery, ele pegava ela e a outra garçonete. Junta. Antes de morrer, né? Ele é bem mais assim, é, apesar dele ainda ter, você vê que ele é o Daniel Craig como 007, né? Apesar dele ainda ter essa questão do estilo, ele é um cara bem mais sujo, mais, né, mais brucutuzão mesmo. Ele é humano a massa, pedreiro. Ele se suja e tal. É aquela parada, os equipamentos dele é tipo o carro que ele rouba, o cartão que ele clona, uma pistola e os punhos. Bem mais limitado, né? Ele passa mais perigo, na verdade, aquela questão assim, você sente que ele pode se fuder. Isso. É, se você for ver bem nessa questão dos gadgets, o gadget novo que ele tem é no Skyfall, que é a pistola com reconhecimento digital, só. E um rádio. Né? E o radinho lá, os transmissores, né, só. Mas aí, isso que fez muita gente não gostar, assim, o Daniel Craig não é um excelente ator, que fique bem claro aqui pra todo mundo que acha, não, eu acho ele um excelente Bond, é diferente. Porque você não precisa ser um excelente ator pra ser um excelente Bond, salvo o nosso querido Sean Connery. Que é o exemplo, né. Ele é o exemplo, mas o Daniel Craig, ele, cara, a gente já falou aqui, ele é o pedreiro, tá ligado? Ele é aquele agente que você manda, foda-se se ele vai destruir uma embaixada. Ele vai lá e vai pegar o cara, tá ligado? Ele não vai ficar de mimimi, ele vai dar porrada no cara, ele vai quebrar tudinho no caminho dele até pegar o cara. É, se for ver bem, né, que nem você falou da questão mais humanista, né, ele tem a questão que ele cansa, né, mostra ele cansado, mostra ele fazendo parkour, que é uma parada que ele tem que se virar. Sim. E o cara é torturado, o cara se fode, é diferente dos outros, você não tem quase isso. A gente vê até na Skyfall, cara, que ele fica, quando ele acontece o acidente, a limitação humana dele, tá ligado? Que ele fica zoadão, não consegue mirar, não consegue fazer nada. O psicológico dele fica fudido. Ele é um James Bond que lembra muito o Jason Bourne e o Jack Bauer. Sim. Isso. Eu acho que a galera não gostou, assim, a galera, não é que a galera não gostou, tipo, por exemplo, meus pais, eles assistiam filme do Zero, eu conheço os filmes do James Bond por causa dos meus pais, eles têm todos os DVDs com eles. Uhum. Mas, pô, minha mãe e meu pai falam que, pô, ele é o melhor James Bond que eles já viram. Assim, eles falam que eles sentem falta daquela mentira, né, pô, o relógio laser, ele sente aquela falta daqueles gadgets futurísticos. E é o que muita gente sente falta no Bond, né? É o que o Sage falou. Se você quisesse ver um filme com uma pegada mais realística, tem o Ultimato Bourne aí, tem a saga Bourne, né? Tem o filme do... a série 24 Horas. Por mim, ele podia fazer tipo 5, 6 filmes que eu ia ficar satisfeito, tá ligado? Eu só quero que o substituto dele dê que meio uma continuidade a isso, com a evolução com o tempo. O que acontece? Ele é baseado na época que a gente vive hoje. Certo? Então foi o que o Ferrer falou. A arma mais tecnológica que ele teve foi a pistola com reconhecimento de digital. Uhum. Então, tipo, se ele continuar acompanhando o momento que a gente vive agora, eu acho que, tipo, pô, 007 dispara, velho. Ah, então, né, esqueci de comentar também. Tem a questão que desse filme do Skyfall, ele pega o Aston Martin do Sean Connery, né? Fazendo uma referência direta, que ele até brinca com o negócio do botão, né? Ah, é, aperte o botão no interjetor, vai, faça isso. É. Não, não vou fazer mais, não. Só que assim, ele não usa nada, tipo, tem vários gadgets naquele carro e eles nem mencionam. funciona, porque ele não usa esse tipo de coisa, ele é o cara que se vira. Exatamente. Eu tinha visto um pessoal comentando que é o seguinte, um pouco antes do Cassino Royale, quando ainda tava nessa transição de quem que ia fazer o quê, um dos diretores que foi cogitado e que mostrou interesse, que até hoje ainda é sabido que ele quer dirigir um filme do 007, é o Christopher Nolan, né, que já tinha destacado com os primeiros dois filmes dele, lá, o Memento e o... eu sempre esqueço o outro. E dizem que quando o Martin Campbell, que é o diretor do Cassino Royale e foi o diretor do GoldenEye, ele pegou pra fazer o filme, ele usou muito do que o Nolan já tava fazendo. E por isso que são dois filmes muito diferentes. Muito bons. Não. São muito bons. É isso, é. Eu não gosto dele porque ele dirigiu Lanterna Verde. Mas assim, dá pra ver que, por exemplo, essa é a estética que já tava começando a ficar interessante. Tanto que dá pra dizer que dos últimos 10 anos, o Christopher Nolan é o diretor que mais se destacou, tanto em público em crítica, né? Ele é um cara que consegue agradar os dois, e essa é um pouco da estética que os filmes atuais estão tendo, essa questão de ser realista, essa questão de ser tudo meio pesado, tudo bem mais denso, é uma coisa que tanto o consumidor de cinema quanto a crítica tá pedindo, né? E foi por isso que esses filmes estão ainda nessa pegada. Sim, sim. É, realmente. Exatamente. Outra curiosidade, eu não lembro ao certo quem, mas você comentou aí que tinha um cara aqui, né, um outro diretor, né, o Christopher Nolan, uma outra pessoa que queria dirigir o filme também era o George Lucas. Não, ele não, sempre, não. Ele não, sempre... Não, para, não, pera para aí, calma. Isso, ainda bem que ele se aposentou. Não agora, né? Na época que ele criou o Indiana Jones, ele falou, não, meu sonho era dirigir um filme do James Bond. Ufa, que susto. Né? Outra época. Aí vieram e falaram pra ele, não, mas o que você acha dessa ideia aqui de fazer tal coisa? Daí ele foi lá e fez Indiana Jones. Foi o Spielberg. Ele junto com o Spielberg. Ele já tava sendo cotado, dois. Eu lembro, ele já tava sendo cotado pra dirigir. Aí o Spielberg falou, não, chega aqui que eu tenho uma ideia melhor. Na verdade é o contrário. Não foi o Spielberg que chegou pro... O George Lucas que chegou no Spielberg. Não, tem uma ideia melhor o Spielberg. Isso. Ainda bem, né? Então... Ainda bem, porque senão, velho, fico imaginando, sei lá, um sabre de luz. Mas, ó, então, só pra fechar essa fase do Daniel Craig, né? Então, em 2006, então, saiu o Cassino Royale. Em 2008, saiu o Quantum of Solace. 4 anos depois saiu o Skyfall. Adivinha por que, cabeça? Demorou 4 anos. MGM teve problemas financeiros em 2010. Puta que pariu, MGM! E só saiu no final de 2010 dessa crise. Ah, não, cara. O Cassino Royale rendeu grana pra caralho. Ele tem a maior bilheteria até aquele momento, quando ele saiu. Como a MGM consegue gastar tanto dinheiro, cara? Não tem como, velho. Você vai ver, ó. Vai sair o Spectre agora, aí vai demorar 4 anos pra sair o próximo Bond. Porque a MGM vai ficar aí... Caraca, até o Leão morreu, velho. Ele morreu de tristeza, desgosto. Cara, o Skyfall gastou em média de 150 a 200 milhões de dólares pra ser feito, certo? E ele lucrou 1.100 e sei lá quantos milhões de dólares. Bilhões, bilhões. Bilhões. Caralho, se ela entrar em crise de novo depois do Spectra... Para, né? Para tudo, velho. Mas então, isso que eu disse, se você for analisar os anos, se tiver um período grande, 4 anos, por exemplo, é porque a MGM teve um problema financeiro, cara. A culpa é sempre da MGM. Olha como é triste. O filme que comemorou 40 anos da série é O Novo Dia Pra Morrer. Isso. Até um filme que comemora 50 anos, vocês só tem mais dois filmes. Então, entre eles, que foi, é o Skyfall. São 10 anos entre... Caraca, é muito tempo, cara. É, maravilha. E agora, em 2015, vai sair o Spectre, né? E vamos ver. Saiu o trailer recentemente, o hype danado. Oh, deve muito tá foda. Ô, oh, velho, ele vai ter o Christian Waltz lá, velho. Christopher Waltz. Caralho, puta toa, velho. E vai ter a Spectre, cara. A Spectre. Vai ter a Monica Bellucci, se eu não me engano, também, né? Também. Ela com seus 50 anos vai estar ali, cara. Pô, ela tá inteiraça. Tá muito inteiraça. E já que estamos falando, né, da Mônica Bellucci estar inteirada, agora nós iremos para a parte boa, a parte gostosa desse cast, né? Falaremos sobre o quê? Pronto, as feministas agora vão falar... Falaremos sobre mulheres, falaremos sobre as Bond Girls, né? Bond Girl. Porque assim, o que é a Bond Girl, afinal de contas? É o interesse romântico do James Bond. Que geralmente, as mais lembradas são as que estão do lado dele, né? Do lado, assim, aliadas. Mas também pode ser vilãs também. Pode ser uma Bond Girl, só que vilã. Porque é um interesse romântico, no fim das contas. Acontece muito. Acontece. Né? O único filme que realmente eu não vejo como tem uma Bond Girl dessa definição que eu digo, é no Skyfall. Que não tem, exatamente. Skyfall! A única pessoa que seria próxima disso seria a Amy, né? É a Amy. A Amy é a Bond Girl dos filmes, seja. Isso, não é interesse romântico. Caraca. Mas é... seria. É o que o definiria como Bond Girl nesse filme. É, ela... é o interesse mais materno ali, no caso, né? Isso. Sim. Exatamente. Ele tem uma... eu concordo. Ela mesmo fala que considera ele como se fosse um filho, né? É. Então, você tem uma relação, assim, mais... fraternal, uma coisa mais amorosa. Porque nos outros, né? Geralmente, o Bond pegou, de uma certa forma, ou no finalzinho, ou depois, né? Ou que ele se interessa. Né? Uma coisa que é legal de todos os filmes do Bond é a relação dele com a Moneypenny, né? Que ela, todo mundo queria, ah, não, vai pegar, nunca pega. Não, nunca ficou. Né? Então, ela... Tá, no GoldenEye ele pegou, né? No GoldenEye ele pegou, mas... Ela fica dando as indiretas. Ah, então, né? A senha é, eu te amo. Né? Vamos ver se você não tem problema. Daí ele, não, eu memorizei já, pode ficar tranquilo. Então, ele sempre dá os fora nela. Né? Eu acho muito legal essa parada. Mas assim, a maioria das Bond Girls, geralmente, no início seriam aquelas mulheres mais objeto. Algumas depois isso. Evoluem bastante, assim, a participam da ação, da história. Sim, né? Mais futuros. Algumas são mesmo pra ser resgatada total. Outras são mais valentes, querem vingança também. E por aí vai. É, mas então, pra não falar de todas, senão a gente ficaria, sei lá, 2 horas falando de todas as que aparecem. Não, mas vale lembrar algumas. É, vamos falar sobre as mais marcantes, né? E que tem nomes mais estranhos. É, pra mim a mais marcante é a primeira, que é a Honey Rider, né, interpretada pela... Honey Rider. Interpretada pela Ursula Andrews, né, que é a que aparece no... contra o satânico Dr. No. Exatamente. Na cena clássica, saindo da água, toda molhadinha, de biquíni. Exatamente. Né? E o nome dela é muito, assim, incita muita coisa ali, Honey Rider, né, Rider de... Rider de montar. Então, exatamente, né, e Honey, você joga o Honey no meio ali. E Honey, então, tipo, seria a cavalgada doce. Ou no Goldfinger, que tem a Pussy Galore, cara. Caraca, velho. Tem a Octopussy, pô. Octopussy também. Você olha também o Contra o Homem com a Pistola de Ouro, é a Mary Goodnight. É. Ou Contra o Foguete da Morte, é a Holly Goodhead. Goodhead. Cara, o mundo não é o bastante, é Christmas Jones. É, caraca, tem uns nomes muito assim... Alguns nomes são zoadazos. Tipo o GoldenEye, que a antagonista é a Shania Onatopp. Onatopp? Strawberry Fields. Tem a Kissy Suzuki, né? Dá um beijinho lá, Kissy. Qual mais? Tem a Solitaire no Vive e Deixe Morrer. Mistarou, que é Vesga. Tem a Triplo X no Espião que Me Amava. Sim. Triplo X, olha o nome, olha o apelido dela. Tem a Saída também, né? Que é a Carmen. O nome dela é Saída. Também. E por aí vai. Tem mais um monte que algumas são bem lembradas, outras pode se passar batido. Uma que eu lembro dela, a cena, mas eu não lembro de qual dos filmes que é do Percy Brosnan, é aquela que pega a parada que aperta o pescoço dele. Aquilo era assustador demais pra mim. Aquela máquina, ela prende ele numa máquina. Ah, que a russa, né? Esqueci. É a russa? A Shania Onatopp? Você tá falando? Isso. Eu não sei se é ela que... Eu lembro da máquina. Ele sentado numa máquina, aí tem tipo uma manivela que vem uma parada apertando o pescoço dele. Ah, esse é no terceiro filme, O Mundo Não É o Bastante. O Mundo Não É o Bastante? Só que era da vilã, a Letra King, que tava apertando. Mas ela. Ele também, Deus pega nela, né? Ele pega as vilãs também. Então, é a Bond Girl vilã. A Shania do GoldenEye, ela também, ela prende os caras lá com as pernas dela e mata eles asfixiados. Na hora que ele tá na sauna, ela vem e dá uma chave de perna nele lá e começa a apertar, assim. Chave de pepeca. É. A chave de pepeca. Peca. Agora, minha Bond Girl favorita é do Amanhã Nunca Morre, a Weilin, a Michelle Yeoh. É porradeira, cara. Eu gosto dela também. É Bond Girl porradeira, eu adoro ela. Ah, é verdade. Eu gosto dessa daí. Ela é bem legal, eu gosto dela. Eu não gosto da Halle Berry. Eu também não gosto dela, não. Depois de Mulher Gato. Nossa. A minha Bond Girl favorita é a Tanya Roberts. Ela tá hoje, ela fez tanta plástica que, pô... Normal, né? Hollywood. Essa fez o Na Mira dos Assassinos. Isso. Mas uma que eu acho muito bonita é a Eva Green. Nossa, essa é muito bonita. Eva Green, nossa. A minha Bond Girl favorita é o Daniel Craig. Quando sai da água, molhadinho. Eu não sei, eu gosto da Terry Hatcher, que faz a Paris Carver no... Ah, sim. Que é o Mundo Não É o Bastante. Não, é da japonesa lá mesmo. O Amanhã Nunca Morre. Amanhã Nunca Morre. A Claudia Auger lá do Thunderball, eu também gosto muito dela, acho ela muito bonita. A Domino. Não tem aqui, é Mayday? Sim, Mayday, sim, esse é o Na Mira dos Assassinos. Mayday. É a Grace Jones. Grace Jones. Caraca, esses nomes, viu? E por causa dela, o Dolph Lundgren, com quem ela namorava na época, fez uma ponta também no filme. Porra, Dolph Lundgren, foda. Aí sim. Né, então a gente falou só das Bond Girls aí, pra não dizer que a gente é todos, né, não gosta de mulher, essa parada toda. Não, porque ele é um elemento que tem em todo filme. É, um elemento, cara. Tipo, tá no livro, tá... É uma parada essencial do James Bond. Porque ele é mulherengo e precisa de mulher. É o que a gente falou. Existe a evolução das Bond Girls, existe a que a gente já falou aqui. Bem no começo, elas eram só objetos, assim como era na criação original do Ian. Mas elas foram evoluindo. Você tem Bond Girls que elas são muito importantes pra trama, que né? Que tem uma relação direta, né? Que nem você for sim, ver. Sim, sim. Né? Sim. Ó, a Eva Green com Daniel Craig, a Halle Berry com Pierce Brosnan, que eu também não gosto muito, não. Mas é... Tá lá, né? Não tem o que fazer. Bom, mas além desses personagens, né? Tem outros personagens, né, Ufer? Sim, né? Agora a gente vai entrar na parte dos personagens secundários que também são importantes pra trama, né? Então a gente vai começar falando do nosso querido M. Sim. Né? Que seria o chefe fodão geral do MI6, né? O chefe do Bond também. Exatamente. Seu cara que põe a rédea no Bond e fala, ó, cala a boca que você não sabe o que você tá fazendo. Ela é a cabeça do MI6. Se você ver, o M, então, já teve 4 atores que fizeram o M, né? Isso. Tem o Bernard Lee, que fez... O Doutor No até o Foguete da Morte, né? De 62 até 76. Câncer, né? Que ele morreu, acho. É, ele morreu depois do Foguete da Morte. É claro, né? Porque era o Foguete da Morte. Se ele não tivesse morrido... É. Então, mas depois desse filme, teve alguns outros filmes, mas que não tinham M. E aí apareceu um novo M, né? Que era o Robert Brown. Ele foi do Octopussy, de 83, até a Proibição para Matar, de 89. Um dos destaques desse podcast é só Octopussy. Cara, a gente já falou isso várias vezes, cara. Várias vezes. Então, isso foi até 89 na fase do Timothy Dalton. Depois veio a Judi Dench, que foi do GoldenEye até o Skyfall. Cara, pra mim ela é a melhor. Pra mim ela é a melhor até agora. E atualmente é o Ralph Fiennes. Vamos ver como é que ele vai ser nesse filme, né? Porque a gente não sabe como ele vai ser como M. Ele só foi introduzido, né? Aham, ele virou novo M. Sim. E assim, a importância do M, né? O M como um cargo é muito grande, porque ele é a pessoa que conhece o Bond, é o cara que controla o Bond, sabe o que pode falar ou não, e sabe como lidar com ele. Não tem mais ninguém que consiga lidar com ele como o M lida, né? Uhum. E daí nesses últimos filmes agora, ela teve uma coisa mais maternal, né? Teve um pouco mais afetuoso com o Bond. É, o Skyfall é o grande destaque da Amy. Sim, sim. Né? Sim. E eu acho que ela fez uma boa atuação como Amy. Uma ótima atuação. Sim. Ela é muito boa. Ela, pronto, tá aí um exemplo de mulher forte. Claro. E importante. Tá vendo? Né? É, ué. Dá uma tapa na cara do Daniel Craig se precisava. Outra mulher que tem bastante nos filmes do James Bond é a Moni Penny, que é a secretária do Amy. Isso. Ou da Amy. Isso. Que é um nome meio, como é que eu posso dizer? É um sobrenome chamado Moni Penny. Pronto. Moni Penny. O nome e sobrenome de dinheiro, interesseira do caramba. É que o James Bond sempre fica assediando e depois fala assim, James, não, James. Para, tá, cara, continua. Para, né? É, e também teve 4 atrizes que fez a Moni Penny. Tem a Louise Maxwell, que fez o Dr. No, 62, até a Mira dos Assassinos, de 85. Ou seja, ela pegou toda a fase do Sean Connery, toda a fase do Roger Moore e o George Lazenby. Então ela é bem... Ela fez muitos filmes. Sim, ela ficou eternizada, né, como a Moni Penny. Na fase do Timothy Dalton, teve a Caroline Bliss, que ninguém lembra. Whatever. É, também concordo. Na fase do Pierce Brosnan teve a Samantha Bond. Olha o sobrenome dela, Samantha Bond. Bond. Combina. Ué. E atualmente a Naomi Harris. É... Que é uma mulher... Apareceu primeiro no Skyfall. Que quase matou nosso Bond. Não sei, eu não gostei dela. Eu também não gosto dela, não. Assim, não rola a química entre os dois, assim, que nem tem com os outros, né? Não é a mesma parada. É, mas a gente falou, é um reboot, né? É o início na carreira. Não, assim, mas eu falo a química em cena. É tipo a parte que ela tá barbeando ele lá, nada a ver, cara. Não tem, assim... Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu achei forçada a parada com ela também. Mas assim, tem que ver o que vai ser nesse filme agora, né? Não sei. Sim, sim. Mas esperamos que melhore. Aí tem o cara mais forte que eu acho do baralho, que é o nosso querido Q, né? Ou Q. Q. Que é o cara que cuida de todos os gadgets e todos os carros e todos os acessórios do nosso querido Bond, né? É o chefe de pesquisa do MI6, né? Sim. Que é foda. Tivemos 3 pessoas que fizeram o quê, né? É o Desmond Llewellyn, que ele fez, ó, de 63 até 99 fazendo o quê? Ou seja, ele foi mais do que a Moni Penny que eu tinha dito. Ele fez na parte do Sean Connery, Roger Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. E ele só parou porque ele morreu nas lentes de carro. Exatamente. Depois do mundo não é o bastante. Não, provavelmente ele teria... Tanto que quem depois virou o próximo Q é o John Cleese, que fez no Novo Dia para Morrer, em 2002. Que é do Monty Python. Então, esse, nesse caso, é um cara que adotou o nome Q, né? Não é o mesmo Q. Mudou, porque o Q anterior morreu. Ah, sim. Morreu. É. Ele até tem uma coisa dessa no tem, filme. No tem, no Mundo Não é o Bastante, falou, olha, esse aqui é o meu assistente. Ah, então o Bond fala, então se você é o Q, ele é o R, né? Ele é o R. Ah, é isso. Exatamente. E esse cara virou o Q. E atualmente é o Ben Whishaw, é o Q, apareceu no Skyfall. Que é um, então, garoto. Isso, que tem aquela pegada mais hipster. Que é o moleque transante da tecnologia. O Bond fala assim, cara, você tem uma espinha no rosto, cara, você é novo ainda, porra. Então, mas o Q, se você for ver bem, ele é meio que um alívio cômico também, né, referente a essa parte, porque ele sempre dava um jeito de dar uma tiradinha com o Bond, né? Também. Ah, para de ser moleque, ah, para de ser criança, ah, não toca nisso. Exatamente. Principalmente com o John Cleese, né? Porra, o John Cleese, ele já tem aquela cara de você falar, bem merda, esse cara não pode estar falando sério, tá ligado? você não leva ele a sério, né? Tu não tem como levar ele a sério. Com esse novo Q, né, com esse novo Q, rola aquela parada de tipo, pô, esse cara é um garoto, porque esse cara vai poder me ensinar, tá ligado? É, aquele tanto quando é quando na hora que ele chega pra entregar a pistola pra ele, ele fica surpreso, né? Tipo, ah, e aí, o que, que você vai me dar? Aí ele fala, explica tudo a pistola e o Bond fica surpreso, né? Tipo, ah, o moleque manja. É. Então assim, mas ele não teve muita influência nesse filme, né? Ele ajudou a hackear as paradinhas lá e tal. Sim, sim. Né? Tem que ver o que, que vai ser nesse próximo, que vai ter muita mais influência tanto dele quanto da Moneypenny. Porque no Kill, né, por exemplo, nos filmes, ele servia pra introduzir todos os gadgets que o Bond recebia. Sim. Então, você entrava sempre, ele entrava no laboratório, você via os testes dos jetpacks, das coisas, e falava, caraca, será que o Bond vai usar isso? E ele sempre dava esses gadgets. Como você tem no, na parte do Daniel Craig, essa diminuição de tecnologia, você quer saber, pô, como vai ser o envolvimento entre os dois, né? Como vai ser o desenvolvimento da tecnologia e o envolvimento de parceria entre o Bond e o Kill, né? Eu quero saber o que eles vão fazer pra isso. Como eles vão saturar essa necessidade de tecnologia. Tem que buscar uma outra aproximação ali pra ver como é que vai ser. Eu não acho que agora nesse filme ele vai aparecer com gadgets e os caramba quatro. Não. Que o que esse não, Kill, esse Kill na verdade, não, ele não. É mais a parada inteligência, né? A informação, é ajudar, ó, você vai por esse caminho, ó, eu bloqueio esse sinal pra você. É até um estereótipo de personagem recente também, desses filmes de trama, com esses filmes de missões, né? Sempre tem aquele cara meio nerd, mais inteligente, que vai fazer a parte do hacker. É a Chloe do 24 Horas lá. Chloe, show the schematics. Exatamente. Schematics. Exatamente. Bom, mas além do que, vale citar também um outro personagem que não aparece em todos os filmes, mas que ele, quando ele aparece, o pessoal lembra, né? Que é o Felix Leiter, que é o amigo do James Bond, o cara que trabalha na CIA. Eu só lembro dele, velho. Eu não lembro muito dele nos outros filmes, mas eu só lembro dele no... Ele é aquele ator, o Jeffrey ou alguma coisa? Então, no... A fase do Daniel Craig é o Jeffrey Wright, que é um negão, né? Isso. Mas assim, nas outras fases, assim... E ele só aparece em dois filmes. Então, não. No Daniel Craig, sim. Né? Só nesses dois. No Skyfall não aparece. São 7 atores que já fizeram Felix Leiter no total. Caraca. É, se você for pensar bem, né, ele é o cara que o Bond até fala nos filmes mais antigos, que é o amigo dele, que ele chama de amigo mesmo. Ele participou de 9 filmes, o personagem, já apareceu em 9 filmes. É, então, ele... tem uma ideia. Então, tanto, ele é... E no Permissão para Matar, ele é o cara lá que a noiva morreu e ele teve as pernas comidas por um tubarão. E o Bond fica furioso. Caraca. Pra pegar o vilão. Entendeu? Pra você ver a importância que ele tinha pro Bond, né? Que ele fala, não, esse cara é meu amigo, eu confio nele. E tudo que o Bond precisa, ele, ah não, cara, eu tô aqui, não sei o que, você precisa do que, ó, tô te mandando um carro tal. Quem salva ele no Cassino Royale é o... É ele. Ele fala assim, eu tenho dinheiro pra você, eu banco, mas você vai ter que pegar o cara. É, pô. Ele é bem influente, né? Então vale citar ele, mesmo que não seja tão recorrente, né? Por causa desse tipo de coisa. É, e basicamente esses são os mais importantes do cenário do Bond, né? Que é a Amy, a Moneypenny, o Kill e o Felix, né? Que são os que mais aparecem e mais têm influência direta com ele. Agora vamos para mais uma parte muito legal aqui, entrar na parte de gadgets, né? As tecnologias que o Bond usa para ajudá-lo em situações enrascadas contra os vilões, em situações apertadas. Qual que é o gadget preferido de vocês? O relógio com o negocinho laser. Fato, longe, assim, tipo... Pô, isso é bacana. Oh, muito louco. Que é o do mundo não é o bastante, né? Se eu não me engano. É, muito bem. É bem legal. Isso. Eu gosto... Que depois o Batman usou do Batman e Robin. Isso. Com a família de arma. Junto com o cartão de crédito. É, o Batman. É, mas o que eu falei, os gadgets, eu falei bastante aqui, mas eles são galhofas, mas, pô, o carro invisível lá do Pierce Brosnan também é irado. Puta, aquilo é zoado. Na cara, não, para. É iradaço, para, velho. Ah, eu acho interessante o uso dele, mas... Ele é o carro que deixa rastro. Pra que ele tem que ser invisível, velho? É, tirando essa parte, mas, assim, por exemplo, se vai falar de carro, tem, por exemplo, o carro submarino, o Espião que Me Amava. Sim. Que eu acho maneiro. É verdade. Aquela Lotus submarina. Ou mesmo o Aston Martin, cara, que é maneiro. É, o Aston Martin também é... Se você for pensar não, bem, é bem comum ter o Aston Martin e um Jaguar. Normalmente o Jaguar é do inimigo, né? Por aí, sim, é. Quando tem perseguição. Eu gosto do assento ejetor. Eu acho assento ejetor. Ah, não. Aí você fala do carro que fica invisível e você gosta do assento ejetor. Não, cara. Mas eu gosto da galhofa do assento ejetor. Entendeu? Porque realmente, cara, é muito galhofa. Jogar o cara pra fora do carro com o assento ejetor. Até Velozes e Furiosos fez isso, cara. Por que não? É, então. Se você for ver bem, o carro é um gadget também, né? Porque o carro dele tem lança-míssil, tem metralhadora, tem bomba de fumaça, tem... Como é que é? Speed Racer curtiu. É verdade. verdade, é basicamente, cheio dos gadgets. Eu gosto desse tipo de gadgets, sim, viu? O que eu mais gosto é o relógio magnético lá, que ele usa para a melhor função de toda, abrir o zíper das mulheres. Esse é no vive e deixa morrer. Ele pega o relógio... Oh, mas esse não é aquele mesmo relógio que você pode usar pra trapacear no jogo? Não, acho que não. Do... Que tem as paradinhas? É, tem um relógio que você bota e você vai na caça-níquel lá e você ganha. Ah, acho que tinha. O Q usou ele, se não me engano. Ah, esse é o Q usa ele, né? O Q usa ele, isso mesmo. Pô, muito eu louco. Não lembro que filme que foi, mas... Assim, que enquanto o Bond tá se fudendo lá, eu tô testando esse novo relógio aqui, ó, ele deixa tudo certo que eu ganho todos. Mas então, outra coisa assim, as armas que o Bond usa, né? Sim, a favorita dele. Ele é... As PPK. As PPK. É a Walter PPK, as PPK. Ah, ele gosta de usar até as PPK de arma. Que ele volta a usar ela no Skyfall, que o Kill dá pra ele uma PPK. Seria aquela história, na verdade, dele tá sendo construído, né? O Skyfall, ele fecha aquele modelo de 007 que a gente meio que já conhecia, né? Isso. Tanto pelos outros personagens, pelo estilo, pelas armas, né? Exatamente. É, tipo, ó, daqui pra frente a gente volta aquilo que você já conheceu mais ou menos. Se você for ver bem, no Contra o Dr. Tornou, que é o primeiro filme, ele usa uma pistola zoada lá, que até o M fala, joga essa merda fora que da última vez você quase morreu por causa dela, né? Então, é uma bereta. É uma bereta, cara. Bereta .22. É, bereta trava. Usa agora o PPK. Aí toma essa aqui. Aí ele tenta levar escondido a bereta lá. Ele devolve. Aí ele tá bom. Cara. Tá bom. A única arma tosca é o raio laser lá que ele usa lá no Foguete da Morte, cara. Aquele filme também nem vale lembrar, cara. Não, aquele filme é escroto, né, velho? É isso que eu ia falar. Aquele filme, ele tem muitos problemas. Cara, o único filme no Brasil e ele é uma merda. Deixa pra lá, mano. É isso aí. Há mais algum gadget que vocês gostariam de mencionar? O jetpack. Jetpack, pô. Verdade. Na chantagem atômica, cara. É maneiro. Sim, jetpack. Ele no começo. Jetpack é o sonho dourado até hoje. Sim. Fazer aquela porra de si de verdade, né, cara? Só no carnaval que se funciona esse negócio. Não, e o legal, ele põe o capacete antes de voar, então segurança sempre. Ele põe o capacete daí que depois que ele vai pro Aston. Tem o óculos que ele vê lá em raio-x, né, pra ele ver, tipo, sim, o que a galera tá usando e tal. No do Percy Brosnan já. Aí passa as mulherzinhas gostosas, ele fica olhando as mulheres lá, safadão. O carro que ele controla pelo celular, cara. Puta, esse do esse é muito foda, cara. Tem um jogo, o jogo no Play 1. Do Amanhã Nunca Morre. É, o jogo do Play 1 do Amanhã Nunca Morre, você jogava só controlando de longe, entendeu? Algumas fases. Então era você no controle do celular. James Bond inventando o celular touch. Olha que maneiro. Pô, então, é o futurista. Vamos lá, então. Agora a gente terminou aqui dos gadgets, né? Pra tirar das enrascadas e vamos para a parte que também é muito marcante nos filmes do Bond, que são os vilões e os capangas, né? Todo vilão tem um capanga lá que também é muito marcante. Qual é o vilão e o capanga preferido de vocês? Sim, vale ressaltar alguns que são bem, bem importantes. Olha, de capanga eu já vou falar, tem o Oddjob do Goldfinger, que é aquele asiático que tem um chapéu coco, boa. Chapéuzinho tem lâminas, né? Pra mim ele é o melhor. Eu acho ele o melhor, mas eu gosto pra caraca do Jaws. O Jaws, é. O Jaws ele é muito bizarro, mas ele tem aí um... Com aquela prótese dele. É. Escrotona lá. Então, o Jaws, o legal é assim, ele podia usar aquilo lá só por 5 minutos. Então, as cenas com ele tinham que durar no máximo 5 minutos. É, o ator. O ator, ele sentiu incômodo. É, porque ele não aguentava ficar com aquela parada na boca, né? É tipo uma dentadura de aço, né? Sim. Amassando sua gengiva. Aquele oriental com a cara cheia de diamante. É o Zal? Ah, qual que é isso? O Zal. O Zal é o novo Dia para Morrer. É, Pierce Brosnan. O último do Pierce Brosnan. Apesar do filme ser ruim, eu gostava dele. Ele era meio assustador, assim, na época, pra mim. É, esse daí sim. Tem a Shane on Top, que eu gostava também, no GoldenEye. Eu gosto dela, como capanga. Ela é sadomasoquista, né, a Shane. Eu não sei se vocês lembram também do Nick Neck, aquele anãozinho lá no Pistola de Ouro. Então, o mini-me é baseado nele, é do Austin Powers. Ele mesmo, exatamente, cara. Que daí junto o Blofeld e com ele, entendeu? Mas assim, os mais marcantes são o Job, né? O Jaws, que, assim, é... Isso, de capanga, sério. De capanga e o Mini-Me, que eu esqueci o nome agora. O Nick-Nack. O Nick-Nack. É que assim, isso. Eles são meio galhofas e são marcantes, né? Você pensa lá, o Job tacando o chapéu e cortando as coisas. Aí o Jaws com aquela dentadura dele lá que ele corta um cabo de aço no meio, entendeu? Então o cara... Uma parte de ferro lá. O cara fica marcado com esse tipo de coisa. Agora, de vilão mesmo, eu gosto bastante do Blofeld. O Blofeld é foda. Mas ele tem que ser do primeira vez que ele aparece, né? O Donald Pleasence, lá no Só Se Vive Duas Vezes. Só Se Vive Duas Vezes. O Serviço Secreto de Sua Majestade legal também, e eu não gosto do Diamantes São Para Sempre, que ele é cabeludo. Não, é muito... Medusa. Blofeld já tem que ser careca. O número 1 da Spectre. É, então. O cicatriz, é, então, mas o cara que aparece na cadeira, na sombra lá, ele tem cabelo, pelo que eu vi. E tá errado, então. É, então. Ele não tem cabelo. Espero que ele não seja o number one. Não, eu falei quem era. É o... É o Christopher Waltz. Isso, ele é o número 1. Talvez seja o Blofeld, mas a gente não tem essa confirmação. Sim. Mas se o filme chama Spectre, cara, por que não pode ter um Blofeld no filme? Aí, de vilão, assim, apesar de ser meio galhofa, eu gosto do Scaramanga lá, que é o do Golden Gun. Ah, o Christopher Lee? Ah, é. O Christopher Lee. Eu não gosto daquele filme, O Homem da Pistola de Ouro, mas eu gosto do vilão. Então, ele é bem marcante, ainda mais por causa da Golden Gun, né, que virou, assim, um ícone. É, a arma que você atira uma vez, ela derrete. Tosca pra caramba aquela arma. Ridículo, velho. Eu gosto do Christopher Walken também, na Mira dos Assassinos. É um vilão bem marcante. Cara, ficou muito bom. E eu gosto do vilão do Skyfall. Javier Bardem, cara. Que ele tira a dentadura. Isso. Javier Bardem é um puta ator, viu? Caraca, ele é assustador, tá ligado? Esse convence pra caramba como vilão. É, o que eu acho que me decepcionou um pouco foi o Le Chiffre, do Cassino Royale. É, o Le Chiffre não tem aquela coisa de imponência de vilão, né? Ele tem medo pra caramba. É, então, eu achei que ele fosse ser foda. Mas, cara, o Javier Bardem, ele conseguiu te convencer porque ele tipo, passava aquela ideia de louco, tá ligado? De tipo, eu não tenho nenhuma conexão com esse mundo, foda-se o que vai acontecer, tá ligado? Eu faço o que eu quiser. Ele, tipo, um coringa, não tem nada pra perder, eu só quero te matar. É, pô, isso é assustador, cara. É só isso que eu quero na minha vida. É, porque ele fala assim, ó, vocês me largaram pra morrer, não tô nem aí, né? Que daí, na hora que ele tira a dentadura lá, tudo deformado, por causa do cianeto lá. É, então, do cianeto. É bem foda, assim. Ele não tem motivação, ele só quer ver o mundo pegar fogo, é isso que ele quer. O Le Chiffre, eu acho que ele só ficou marcado, assim, tipo, no Cassino Royale, o primeiro filme de 67, e, cara, ele só ficou marcado porque ele torturou o Bond com uma corda de navio. É porque, na verdade, ele também não era o vilão, ele tava recebendo ordem dos caras lá, né? Tanto é que eles chegam e matam ele lá e pronto, né? Então ele não era o vilão, assim. Ah, sim. Do Quantum, né? Isso. E um outro grande vilão, Goldfinger, cara. Nossa, esse é um puta vilão também. Gordinho, safado. Nossa. Eu gosto da ideia dele, o plano dele, as motivações dele. E um filme é muito bom também. É, sim. O Bond tem, se você for procurar, ele tem, tipo, várias organizações que são meio que inimigas deles, né? É, a principal é a Spectre, né? A Spectre, você tem a Octopus. Não, fala direito. Você tem a Quantum, você tem a Smursh. Octopus. Não tem Octopus, não existe essa localização. Octopus? É porque ela só existe no videogame. Ah, tá. Tem a Quantum, tem a Spectre. Vai, essas duas aí. Quantum Spectre e tem. Acho que tem a Smursh o nome dela. A Smursh é uma Smursh divisão, também, né, mas da, é uma organização, uma divisão da União Soviética. É, ela deve ter spies, né? Aquela deve ter. Essa é outra história, você tá confundindo. Tá confundindo. Mas tudo tá bem. Misturando tudo. Mas ela existe, pô. Sim, é uma organização da União Soviética. E a KGB. E a KGB. Esse novo filme, quem tá dirigindo? É o mesmo do Skyfall? É o mesmo do Skyfall, Sam Mendes. Conhece, assim, o que vocês acham? Porque, ó, o Tenchi falou, se a informação for verdadeira, eu não confirmei, que o vilão vai ser o Christopher Waltz, que é um puta ator. Ele tem cara de então, vilão, cara. Será que rola? Você acha que rola umas nomeações a Oscar aí? Se o filme for na mesma... continuar crescendo? E a pegada atual do James Bond é uma coisa séria? O Christopher Waltz é o do... Pô, o Christopher Waltz, os dois últimos papéis que ele faz de vilão, que é... Não, não vilão. Ele faz o vilão do Bastardos Inglórios. Ele é um nazista. Exatamente. E ele ganhou o Oscar não por vilão. E ele ganhou o Oscar, não é vilão, mas pelo Django. Django também. De ator coadjuvante. Ele é o cara que ajudava o Django. Ele é um puta ator. Sim. Eu acho que, assim, o elenco costuma ser bom. Sim. Né? Eu acho que o filme tem muita chance, assim, de talvez se for levado a sério e realmente for um puta filme, às vezes até de qualquer um Oscar, alguma coisa assim. Uhum. É, vamos ver o que vai ser, né? Então, pelo que eu vi aqui, tá dizendo que o Christopher Waltz vai ser o Oppenhauf mesmo. Oppenhauf, mas isso aí pode ser um apelido, um codinome pro Blofeld. É, que é o Blofeld, isso. Que é o número 1 da Spectre. Isso, ele vai ser ele mesmo, seja. Boa, boa. Olha aí. A gente fala de vilão, a gente tem que falar da Spectre, né, cara? Que é o principal inimigo do James Bond, pelo menos, né? Que Spectre vem de Special Executive for Counter Intelligence Terrorism Revenge Extortion. É, extorsão, vingança, terrorismo. Contra a inteligência. Tipo, tudo. Nossa, é o maior rival do James Bond. E finalmente voltou, cara. É, porque é a organização mor, assim, né? A parada que vai contra todo o princípio do MI6, né? Desde sempre. É a referência de vilão do James Bond. São os dois polos, assim, né? Um contra o outro. Exatamente. Né? Então, uma hora ou outra ia acabar voltando. Eu só não esperava que fosse assim. assim, né? Jogar a toa na sua cara aí, o Spectre. Toma, pá! Não, é por causa de uma briga judicial que finalmente entraram no acordo e finalmente podem usar o nome da Spectre, cara. Olha, você... Eles podiam ter usado o Hydra, né? Hail. Vende logo pra Disney. Hail Disney Hydra. Essa porra toda. Disney! Disney, compra MGM! É, tem toda uma briga aqui que eu acho que não vale a pena ficar falando muito. Tá mais fácil eles comprarem a Sony, viu? É, já quase compraram, né? Pagaram a Homem-Aranha. Então, tem toda uma história aqui que não preciso falar aqui porque vai se entender demais no podcast. Mas teve uma briga assim que por tempos o pessoal lá não podia usar o Spectre e qualquer coisa relacionada. Essa merda de direito autoral. Só em 2013 que conseguiram resolver essa história e agora estão usando o Spectre, finalmente. Direito autoral é tão bom, mas é tão merda, cara. É, ele te ajuda, mas também te fode. Mas é isso aí, então vamos aqui para as nossas considerações finais, né? A gente já falou bastante. É, queria saber por que o Daniel Craig é o melhor James Bond, sim, com certeza. Os fãs do Sean Connery discordam disso. Então aí, só pra gente encerrar aqui, qual que é o filme favorito de cada um de vocês? Eu já falei, Cassino Royale. Cassino Royale, cabeça. Puxa, cara, eu... Valendo! Octopus. Olha, se eu tiver aqui pela minha memória, eu acho que eu ficaria com o Amanhã Nunca Morre, pela memória de infância. Muito bom. Bom. Porém, como filme, eu acho que eu fico com Cassino Royale. Assim, tá. Como um filme hoje, assistindo hoje. Não pensando na cabeça da época, né? Porque os outros filmes na época funcionavam hoje. Talvez não, mas eu ficaria com esses dois aí. Ok. E seja, qual que é o seu favorito? É difícil, hein? Acho que o favorito no momento é o Skyfall. Mas vale a pena, tem uns filmes muito bons. O Moscou contra o 007, o Goldfinger é ótimo. O Moscou contra o 007 é o... É o segundo filme. É, o From Russia with Love, né? Isso. Exatamente, é o segundo filme, com o Sean Connery, né? O Goldfinger, na verdade, ele é essencial, né? Se você... Claro, ele define o que é o James Bond. Exatamente. Né? O que é o James Bond, sim. Tem outros também que eu gostei do GoldenEye, Amanhã Nunca Morre. Cara, eu gostei do Marcado para a Morte, o primeiro do Timothy Dalton. Cara, que estranho. É, que coisa. Eu gostei do Serviço Secreto de Sua Majestade, também é um filme muito legal. Eu também gosto desse filme. Eu assisti recentemente pro cast. E o Cassino Royale também, que eu gostei bastante. Mas acho que o Skyfall ainda tá acima... Do Cassino Royale. A ameaça que ele põe, a história, o vilão, a motivação, de tudo isso. Ó, por vilão eu votaria no Skyfall também, mas eu acho que o contexto geral do Cassino Royale ainda acho que é mais legal. Ó, a história do Skyfall é boa, a interpretação do Daniel Craig tá melhor, apesar dele não ter muita emoção na cara. O Cassino Royale ganha porque ele tem Eva Green. Também, isso ajuda. Pronto, GG. Eu não preciso mais argumentar, não vou argumentar. Yeah. É, e, né, o meu assim é o contra GoldenEye, cara. Na época foi o que eu mais gostei. Não sei, ele tem uma coisa assim que eu gosto até hoje, tanto por causa do jogo que eu joguei pra caramba, por causa do Brosnan, que tá, porra, assim, inteirão nesse filme ainda, então ele faz bastante coisa legal, né? A ação é muito boa. Mas eu concordo com você, atualmente o que eu mais gosto é Skyfall, porque é um filme que eu assisti no cinema e eu fiquei, assim, tenso do começo ao fim. E eu fiquei vidrado. Eu fiquei, puta, e aí, o que vai acontecer? Ele vai morrer? Não vai? Ele vai matar o cara? E aí, no final, vai explodir a casa? Ele vai ficar lá? E aí? Né? Então eu fiquei muito, assim, muito tenso desde o começo. E a história é muito boa também, além do vilão. Ah, sim. O vilão que é excepcional também. Vamos ver como é que vai ser o Contra Spectre agora, né? Ah, é. Eu fiquei naquela gangorra, Cassino Royale, puta filme. A ver o quanto o solar se baixou minha expectativa. Que filminho, hein? Aí o Skyfall, puta, outro puta filme. Que foda, cara. Espero que o Spectre não caia. Espero que ele não caia. O Skyfall, eu acho que tem que dar parabéns aí pro Sam Mendes. Sim, fez um puta trabalho, cara. É, o diretor de Beleza Americana, já é um puta diretor, né? Ele já é consagrado aí por diversos filmes. Eu acho que ele mandou bem e acredito que ele vai mandar bem no próximo também. Senão a gente caça ele. Esperamos que sim, porque senão I Will Find You and I Will Kill You. I Will Kill You, exatamente. You don't know who you are. Você sabe quem já quis fazer dirigir um filme do James Bond, ou cabeça? Quem? Peter Jackson. O Nolan. Peter Jackson. Ele já quis. Mas Michael Bay. De 8 partes, cara. Só que depois que ele já lançou O Senhor dos Anéis, ele falou assim, porra, o pessoal não contrata diretor mega conhecido, não. Então, famosaço, assim, então, então é. Esquece. Não, para, então, imagina, caraca, não dá, ia ser um filme de 8 partes, cara. Caraca, ia ser animal, o James Bond lutando com uma espada, tá ligado? Em busca do anel pra ir pra Mordor, ia ser animal o filme. Ai, que foda. E elfos, né, porque ele gosta de elfos. Ia rolar um elfo. Nossa, suas orelhas são tão pontudas. Na verdade, o 007 seria um elfo. Ele não usaria armas, um arco. Exatamente. Louco. Exatamente. É, e antes da gente encerrar, só queria deixar aqui uma indicação, né? Que se você quer ver um filme de comédia zoeira e que tem a essência do James Bond, assista Austin Powers. Austin Powers. E John English. John English também. Cara, o Austin Powers, ele junta tudo que é zoeira. Esse John English é o do Mr. Bean? Exatamente. Ele mesmo. Não é John English. John English. Aqui é Johnny. Ah, aqui é de John, aí eu fiquei na dúvida. Esse John English é muito bom, ele vira rainha. Exatamente, cara. Ele é coroado rainha. Isso. Ele sai de dentro de uma privada, né, numa parte do filme. Esse filme, ele, eu acho que ele é mais... É que assim, a parada do Austin Powers é que ele é totalmente lisérgico, né, e malucão, e colorido. Ele é besterol americano. É, exatamente. O Johnny English ainda tem a parada dele, tipo, ser realmente, tá ligado? Ele na cabeça dele, ele é sério, sei lá, né? É bacana. Então, pessoal, fica aí a nossa contribuição aí pro mundo cinemático, pro mundo da espionagem, pro mundo dos Bond Girls, das Bonds, do Bond. Olha quem tá passando é o Bond. Do Bond, né? Do... E a parada é o seguinte, se o novo filme for uma merda, eu quero todo mundo indo no PVT do Tenchi mandando chupa. Chupa Tenchi. Chupa. Se o Daniel Craig cagar tudo. Olha, o primeiro trailer já deixa uma expectativa muito boa. Eu só quero deixar bem claro, se o filme for muito bom, cabeça. Você está fudido. Cabeça. Octopus. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo cast. Falou. Falou, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Sage. E aqui é a Adri, quase morrendo, mas firme e forte, se apresentando para o dever. E foi no evento também, ficou assim, né? Para quem não conhece o nosso site, entre em www.projetoxpodcast.com.br. Para vocês que já estão cansados de escutar os e-mails dos outros, se perguntando, mas poxa vida, quando é que o pessoal vai ler a minha cartinha? O nosso endereço de e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também a acesse o grupo do Projeto X Podcast em groups.projeto.x.podcast. E, pra finalizar, pra galera do Twitter, pra galera dos 140 caracteres, @projetoxpodcast. Recados, nós só temos um recado. Adri participou do OTC Cast 19 sobre Kingdom Hearts. Link na postagem, vão lá e escutem, galera. Fiz uma participação lá no projeto do Luigi e tudo mais. Foi um papo divertido, nós falamos sobre Kingdom Hearts e outras reflexões sobre a vida, sobre a gourmetização da vida, inclusive. E escutem lá, admito que minha primeira participação como convidada em outro site, eu tô me sentindo importante pra caramba, então se vocês escutarem, eu vou ficar muito feliz, e é isso, galera. Bom, então vamos começar os nossos e-mails. Primeiro e-mail é do Rodolfo dos Santos. Olá, aqui é o Rodolfo Alves, 24 anos, Rio de Janeiro. Esse cast sobre manias me levaram a algumas conclusões sobre vocês. 1. o Seiji não está fazendo essas loucuras, porque na verdade ele está tão velho que não sabe quanto tempo ele tem de vida. Mas, hein? Mas, hein? Ele quer aproveitar o resto de vida que ainda lhe falta e dar a desculpa. Uma outra prova é que ele fica com o radinho ouvindo o jogo, e isso é um hábito de pessoas que têm pelo menos 60 anos. Porra, caramba. Gente, os caras não te levam a sério, Seiji. Fazer o quê? Deixa pra lá. Mas eu ouço o jogo pelo radinho mesmo, dane-se. É, os odiadores irão odiar. 2. O cabeça é Drissiamon. Da parte, olha, eu não vou nem me dignar a responder. É impossível alguém implicar tanto um com outra pessoa dessa forma. Deixa eu explicar. Não é que um implica com o outro. O cabeça implica comigo e eu aguento ele me enchendo o saco. É uma coisa unilateral. Essa mania do cabeça. É uma coisa unilateral. Não é que a gente implica um com o outro. Ele que implica comigo, entendeu? Agora, se é o caso dele com uma paixão não correspondida, que deixando bem claro que ao contrário dos devaneios dele, não é. Ele pode querer o quanto ele quiser, mas... Tadinho, que pena, né? Uma coisa que só vive nos sonhos dele, gente. Ele gosta de se iludir, coitado. Mas beleza. 3. Nossa, essa aqui vai ser mancada. A Fer parece a bozena do Tomaladacá, meu Deus. Sei lá, hein, quem é essa? Aquela empregada que sempre que alguém fala algo, ela completa, dizendo que lá em Pato Branco, interior do Paraná, eu lembro da bozena. Só que no caso dela, tudo se resume ao Rio Grande do Sul. Ah, tudo separatista igual, mesma coisa. Olha aí. Agora vamos com as minhas manias. 1. Nunca dormir com alguma parte do corpo pra fora da cama, porque acho que pode me acontecer algo, tipo algum demônio me pegar. Essa é uma mania bem comum. É uma coisa bem comum. Na verdade, comigo já é o contrário. Eu durmo com os pés pra fora da cama. Eita. Tipo, assim, hábitos e manias, né? Se eu estiver andando acompanhado de alguém na rua, eu farei de tudo pra permanecer com essa pessoa do meu lado esquerdo. Bom, eu tô tentando pensar, talvez... É tipo um instinto de motorista, talvez, né? 3. Sempre fechar o refrigerante com o máximo de força possível, porque eu sempre acho que vai sair todo o gás. Comum também. 4. Colocar tempos quebrados no micro-ondas. Sempre que coloco um prato, ao invés de colocar 2 minutos, eu coloco 1,57 ou 2,3. Que micro-ondas legal o seu! Isso não acontece com muitos daqui, eu não consigo fazer isso. Eu também marco encontros em horas assim, tipo, marco no shopping 7h38, 8h23. Nossa, seus amigos devem gostar disso, né? Eles devem achar assim, ele tá... Ah, lá vai aquele babaca de novo. Bom, acho que é só isso por hoje. É muito bom saber que não sou o único louco do mundo. Abraço. Relaxa, todos somos. Só que essa de marcar horário quebrado, cara, eu acho que eu vou tentar isso em algum momento da minha vida. Deve ser interessante, as pessoas vão ficar boladas. Eu gosto disso. Isso eu não consigo. Já digo logo. Mas enfim, abraços. Bom, o próximo e-mail é do Dex e ele fica trolando o e-mail aqui. Não, gente, o cara não tem o que fazer mesmo, né? Trabalhar que é bom, merda nenhuma. Você não tem nenhum... Ô, Dex, antes de a gente começar, você não tem nenhum dinossauro pra escavar, não? Alguma merda assim? Você tá tendo tempo, né, não, amigo? Ah, é. Né, não, amigo? Vamos tentar ler esse e-mail dele, vamos ver. Coi Manolos, Dex, barrista gaúcho em terras pernambucanas de Recife, terra dos tubarões, 24 anos. Manias, quem não tem? Abre a geladeira para nada. Olha lá dentro, senti o friozinho e fecha. Vou beber água e faço isso, inconscientemente. Ah, eu também faço isso algumas vezes. Faço isso também com o armário dos meus action figures, que se resume a Cavaleiros do Zodíaco e Lego Bionicle. Abro a porta, dou uma olhadinha e fecho. Não tiro foto, não olho detalhes, simplesmente vou lá, abro a porta e dou uma olhadinha. Será que é pra me certificar que tua história é apenas uma ficção? Manias conscientes eu tenho também. Exemplo, ao tomar banho eu prefiro toalhas, que tem estampa de um lado e do outro não. Ou que tem alguma diferença do outro lado. Motivo? Higiene, talvez. Ao me secar, uso um lado da toalha para enxugar a parte superior do corpo e outro para a parte inferior. E sempre que tomo banho, uso o mesmo lado da toalha para secar a mesma parte do corpo que antes. Afinal, não é agradável secar a cara com o lado da toalha que no banho anterior secou as partes inferiores, né? Eu não tinha pensado nisso até agora, obrigado. Você acabou de me dar uma nova neura. Inclusive, eu não uso a mesma toalha por mais que 3 ou 4 banhos. Outra mania que aposto que alguns têm seria o de corrigir gramática alheia. Olha, ainda bem que fui eu que li esse e-mail, Dex, porra, senão... Inclusive, perdi meia hora editando esse e-mail pra mudar cada palavra que fosse possível, pra deixar tudo escrito errado, para que vocês ao lerem demonstrem se tiverem espasmos gramaticais ou gana de me matar. Nenhum, nem outro. Eu só acho que você devia realmente arrumar um trabalho, cara. Você devia arrumar uma louça pra lavar. Só acho. Pois é, né? Hashtag trolando PXP. Olha aí. Bom, meus cumprimentos. Caso quem lê alguém toleira até que não teve um ataque cardíaco ou AVC, porque deu muito trabalho para editar e deixar tudo errado. Meus olhos sangraram de tanto erro. Sabe o que pareceu? De verdade, não pareceu nem erro, pareceu teclado estragado ou autocorretor zoado. Pareceu teclado estragado. Parece assim, nossa, deve ter quebrado alguma tecla do teclado dele, deve estar improvisando, mas dá pra ler. Parece que tá em outro idioma, né? Pena que o seu plano não deu certo. Olha aí, estraguei o plano do Dex. Bom. E PS, mostra esse e-mail pra Fer, vai pirar, com certeza. Então, a gente preza pela segurança dela, pela saúde dela, então, melhor não. Valeu pelo teu e-mail, Dex. Valeu pelo seu e-mail. Próximo e-mail é Gabriel Quirino. Alô, galera do PXP. Meu nome é Gabriel Quirino, tenho 18 anos e sou de Salto, interior de São Paulo. Mandando um e-mail pela primeira vez para o PXP. Seja bem-vindo, senhor Gabriel Quirino. Que bom que você tá falando conosco. Aí. Já acompanho vocês há algum tempo, mas só agora tomei coragem para mandar um e-mail. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Vocês são demais. Muito obrigado. Conheci o PXP em uma sexta-feira que eu estava muito doente, de cama mesmo, através do cast de School Rumble. Depois disso, eu vi vários episódios nos 2 dias que segui de cama e ouço até hoje. O último cast me deu coragem para escrever, pois sou uma pessoa cheia de manias também. Deixar mais de 20 abas abertas no navegador, faço isso. Ver tretas religiosas, faço isso. Não suportar textos mal escritos, também não suporto. Responder qualquer coisa com oi? Sou dessas também. Só que uma mania que eu tenho certeza que todo mundo tem, menos eu, é de fazer barulho. Sim, fazer barulho. Seja batucar, bater os dedos na mesa, bater a sola do pé, assobiar ou usar um objeto. O problema é que esses barulhos, principalmente os constantes, me irritam pra caramba. Por que diabos as pessoas não conseguem ficar quietas? Por alguma razão, eu tô imaginando você, tipo, erguendo as mãos em indignação enquanto você, tipo, enquanto eu leio esse e-mail. Na hora da prova, chega a chamar a atenção de quem está fazendo qualquer tipo de barulho. Sério. Uma vez eu fiz um escândalo no meio da prova de matemática mais difícil que tivemos naquele ano, porque o desgraçado do meu lado não parava de bater os dedos na mesa. Claro que perdoa os imperativos, mas não é todo mundo que é. Olha, nesse caso, eu acho, de verdade, que cabe um pouquinho de empatia, porque se era a prova mais difícil, o cara devia estar nervoso. Não tô dizendo que você tinha toda a razão de brigar, porque você também tem que se concentrar, mas não odeio o cara, ele provavelmente também tava surtado, e enfim. Ele tem 3 sugestões pra gente. Homem-Aranha, legal, imagino que nós tenhamos equipe do Cabeça de Teia. Temos um podcast já sobre o Homem-Aranha, sim. É uma história do Homem-Aranha, na verdade. É uma história, mas eu acho que aqui ele tá propondo alguma coisa mais geral. Interessante. Esperemos. Bem-vindo, NHK, não sei. Também não sei. É um anime que eu tenho curiosidade de ver. Nunca vi também. E Metal Gear Solid, esse é uma responsabilidade imensa, cara. Olha aí. É, esse é um que, assim, a gente poderia fazer, seria muito legal, mas é aquela coisa, como você próprio citou o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então esse seria difícil. Que são, respectivamente, herói, anime, mangá e o jogo da minha vida. Moço, você tá colocando uma responsabilidade enorme sobre os nossos ombros. Pois é. Mas são temas plausíveis. Eu acho, pelo menos o Homem-Aranha e o Metal Gear, eu acho que seria plausível, mas responsabilidade. Muita responsabilidade. É isso, eu queria comentar mais coisas, mas acabei esquecendo risos. Abraços a todos da staff e até a próxima. E um recado pro Cabeça. Eu adorei o cast Mortal Kombat Parte 2. Depois de ouvir o cast 129, senti que tinha de dizer isso. KKKKK. O Cabeça leu o seu e-mail. Então, ele deve ter pensado assim, ai, as pessoas, sabe, eu acho que ele tá finalmente se convencendo de que existe salvação pro Mortal Kombat Parte 2, sabe? Eu acho que ele tá acreditando mais na vida. Pobre coitado, deixa ele. Mas obrigado pelo seu e-mail, por favor, continue mandando e-mails e mais uma vez seja bem-vindo. O próximo e-mail é do Rafael 93490, um e-mail curtinho. Nunca que eu ia adivinhar esse assunto. Manias, durante a minha vida tive várias manias temporárias, mas tem uma que nunca consegui perder, que chamam de risada de hiena. Tipo, a pessoa conta uma piada, daí todo mundo dá aquela risada básica, mas eu não, eu sempre dou uma risada estilo Coringa. Boa! Eu adoro essas pessoas, porque a gente ri duas vezes, cara. Ri da piada e ri da risada do cara. É sensacional. É assim mesmo. Bom, mas valeu pelo teu e-mail, Rafael, 93490. Próximo e-mail, Lucas Santana. Olá, Projeto X. Lucas Santana novamente e ótimo cast. Eu também tenho minhas manias, como ficar doído ao ler erros grotescos de português em trabalhos acadêmicos. Meu filho, nem me fale. Uhum. Às vezes eu tenho que pegar alguns trabalhos pra usar de referência. Sabe quando você olha assim, meu filho, cara, como você saiu do ensino fundamental? Às vezes dói. E sempre pra parte de trás do ônibus pra ficar perto da porta e dar espaço pra entrar mais gente e suspirar quando alguém pede minha opinião depois dessa pessoa ter dado a sua e eu discordar totalmente em partes. Aquela coisa, você suspira e fala assim, eu quero mandar você tomar no cu, mas eu não posso em nome da educação, porque você falou muita besteira. Ha. Eu tenho isso também. Aqui em Mogi das Cruzes, é nóis, Sage. Quero dizer, você mora em Mogi das Cruzes e não em alguma outra Mogi, né? É Mogi das Cruzes, a melhor Mogi de todas. Ah. É, porque aquela as Mogi do lado de Campinas falam nada. Aliás, beijo, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. O pessoal de Mogi Mirim e Mogi Guaçu vão querer me bater depois disso. Bom, mas deixa pra lá. Tem realmente poucas escolhas. A net demorou um bom tempo pra alcançar a minha casa. Era realmente tenso. A GVT sequer chega aqui ainda. Nossa, que droga, cara. É, que coitado. Sobre o podcast de Gintama, meu anime favorito, coraçãozinho. Botei um mega comentário no post do mesmo e o que falar desse anime da vida? Lágrimas, lágrimas. Minha vida voltou a fazer sentido com a volta do anime, que aliás começa num arco que está 70 capítulos à frente de onde o anime parou. Que beleza, não? Que bom, hein? Melhor parar por aqui, senão vou fazer uma bíblia sobre Gintama. Novamente, ótimo podcast e até mais. E PS, cabeça, genial sua ideia, cara. Vou pegar uma imagem de visualizada e mandar pra praticamente 100% dos meus contatos do WhatsApp, que nunca me respondem. E aqui os carentes de atenção se reúnem, né? Agora eles descobriram, assim, o caminho das pedras, não? Mas obrigado pelo seu e-mail de qualquer forma e que bom que o conselho do outro senhor Lucas foi útil pra você. Falando de Lucas, o próximo e-mail é do Lucas Caccioni. Olha aí. Nossa, cê, tipo, é produção em série, né? Pior é que eu acho que, assim, devem ser todos mais ou menos do mesmo ano. Idades próximas. Qual foi o problema? Por que tanto Lucas naquela época? Sei lá. Mas enfim. Fala, galera do PSP. Tudo bom? Quanto tempo que não escrevo, hein? Momento monóculo Caccioni babaca. Estou trabalhando na Europa no momento, por isso não tenho tido muito tempo. Tá fazendo o que na Europa, moço? Conta pra gente. Ah, não. O Caccioni, eu tenho contato com ele no Twitter. Ele tá lá na Bulgária fazendo um frila lá. Maneiro. E ele sofrendo lá porque não tem nenhum restaurante japonês pra ele comer. Coitado. Agora, sério. O episódio dessa semana foi muito bom. Ri bastante com as manias de cada um e entre as que falaram, compartilho com cabeça a necessidade de andar enquanto falo no telefone. Não consigo ficar parado. Outra mania é por limpeza. Só não confundam limpeza com arrumação. Minha mesa bagunçada é mais limpa que muitas outras arrumadinhas. Já até tive que explicar para o pessoal do trabalho que isso não é hábito de brasileiro. Eu que não sou normal mesmo. A mess? Yes, but a clean mess. É o que digo por aqui. Por fim, quero agradecer o trabalho de vocês, pois me fazem matar um pouco a saudade do Brasil e do português. Ah. O idioma, não tio da padaria. Apesar que sinto falta de pão francês, mortadela, coxinha. É isso, valeu e até a próxima. Ai, obrigado pelo seu e-mail. Que bom que a gente tá ajudando você a matar um pouquinho da saudade de casa, cara. De verdade, é legal saber disso. Mas quanto a essa coisa de limpeza versus organização, de fato, tem pessoas que são muito organizadas, mas assim, elas deixam tudo limpo e organizado, mas com uma camada de 3 dedos de poeira, né? Eu sou mais a galera que é mais limpa do que organizada. Eu prefiro limpeza à organização, porque limpar, não sei, eu acho que é mais importante. Mas é isso, obrigado pelo seu e-mail. E infelizmente nós não podemos mandar um pão com mortadela pra você pelo correio, mas fica com o sentimento dele. Sim. Valeu. Próximo e-mail, Antônio Pereira. Antônio Carlos Pereira, rebatizado de Anônimo Pereira pelo senhor Cabeça, mas até babaca em cabeça, puta que pariu. 28 anos, graduado em Letras, ênfase em Literatura, Juiz de Fora, Minas Gerais. Olá, galera do PXP, espero que estejam todos bem e com ótima conexão de internet. Sim! Me diverti muito com os dois últimos, sobre manias e Furious, e me identifiquei muito com a gravação 133. Isso por ter várias manias, em sua maioria com uma única e simples explicação. Como já relatado em e-mails anteriores, eu sofro de dois males da humanidade. Falta de sorte, é nóis, e memória inexistente, é nóis também. Logo preciso estabelecer uma rotina pra não sair perdendo coisas por aí. Por vezes, cheguei atrasado pra um compromisso por ter subido no ônibus e 2 pontos depois, saltar do veículo pra buscar algo que esqueci e me lembrei só depois de embarcar. Ê, beleza. Com isso, aprendi a organizar todos os itens que precisarei com antecedência e deixá-los em lugares específicos. Cara, eu preciso aprender isso. Aí, juro pra você aí. Que eu preciso aprender isso pra ontem. Tenho ainda a mania de sempre me levantar, seja do assento do ônibus, cinema, por exemplo, e verificar se estou deixando algo cair, bater nos bolsos pra saber se todos os objetos que estavam lá ainda permanecem nos mesmos e assim por diante. Cara, é bom que você faça isso porque eu perco as coisas nos meus bolsos. Sabe, eu esqueço que eu coloquei alguma coisa no bolso, eu fico, ai meu Deus, cadê meu passe? Ai meu Deus, cadê não sei o que? Eu vou ver tá no meu bolso, entendeu? É bem patético, na verdade. Nossa. Mas enfim, deixa pra lá. Minha colega de estágio e também amiga de longa data chegou à conclusão de que tem uma certa tendência a ritualizar processos e situações. E o pior é que estou tentado a aceitar essa visão. Pior que eu concordo, viu? É que assim, é um método que as pessoas criam, né? Se você colocar rotinas, rituais, assim, é um método que funciona. Se isso ajuda você a não esquecer as coisas, beleza. Sobre o Cast 132, tem apenas um pequeno comentário. Foi questionado ao longo do programa sobre onde haveria um deserto no Rio de Janeiro. Eu mudaria a pergunta. Onde haveria água no Brasil? Ah, que não conta. Essa é mais uma prova de quantos diretores e roteiristas da franquia são visionários ou videntes. Quem sabe? No mais, é isso, galera. Desejo sucesso e felicidade a todo staff. PS1, não tenho ideia sobre as dicas e nem o que chutar. PS2, aqui, olha, recadinho dele. Se puderem fazer uma pequena menção ao blog que me tornei colunista convidado, eu agradeceria, que é o Delta Pokémon, que tem como foco o lado divertido e moleque do Pokémon TCG. Então, fica a recomendação pra galera do TCG de Pokémon. Alguns de nós jogamos aqui também. Eu, bem casual, a galera jogava ou joga com uma certa frequência. Fica a sugestão, o link vai estar na postagem também. E colem lá, leiam as colunas do nosso amigo. E é isso, galera. Obrigado. Agradeço demais se puderem dar essa forcinha. E até o próximo e-mail, pessoal, que já considero da minha família. Ah, que legal. Obrigado pelo seu e-mail também. Maneiro. Bom, então é o link na postagem. Uhum. O próximo e-mail é do João Vitor Gomes, que ele comentou vários podcasts anteriores aqui do Projeto X. A gente não vai poder ler todos aqui, então vamos tentar ser rapidamente, né? Olá, galera do PXP. Sou o João Vitor, 19 anos, estudante de sistema, programador, corredor iniciante de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tô aqui para comentar os vários episódios que deixei para trás, depois de um breve tempo nos podcasts. Então, ó, vamos lá. Um resumo bem rápido, né, do que ele falou. Ele gostou bastante do Psycho Pass, o podcast 124, né, falando que ele adorou o vilão Makishima, e ele entende porque realmente a segunda temporada não foi tão boa quanto a primeira, né? O 125, filmes de artes marciais, ele adora o Jack Chan. Ele tem uns problemas com o Jet Li também, que ele acha que luta de uma forma superior. Não gosto dele. E vi o filme do Ape Man várias vezes, é muito bom. Sobre histórias de edições, né, o podcast 129, ele comenta que nada melhor que ver lavação de roupa suja no cast. Mas vocês gostam de um barraco, hein? Mas vocês não têm vergonha mesmo, né? Que bastante coitado do Seiji. Coitado de mim mesmo. Ai, tadinho dele. Mandem doações. Mandem fundo de amparo ao Seiji, sabe? Começar a arrecadar a grana, fazer um tipo um teleton pro Seiji. Pode funcionar. Olha, sobre o Supremos, ele fala que ele leu os volumes um pouco antes de sair o cast, ele gostou. E antes, ele, um tempo atrás, ele só tinha lido o volume 3 e achou muito estranho, porque o povo gosta dos Supremos. Cara, porque você tá lendo errado mesmo. O volume 3 é uma porcaria. Tem que ler o volume 1 e o volume 2, que são os do Mark Millar, os melhores. Sobre o podcast 132 de Velozes e Furiosos, ele comenta: a melhor série de filmes atual do cinema? Cadê Avengers? Cadê Homem de Ferro? Homem-Aranha? Mercenários? A parada é Velozes e Furiosos. Aqui é Brasil. Olha a plantação de treta aí. Cara, ele realmente ele adora Velozes e Furiosos. Ele adorou esse filme, o sétimo filme, né? E tá ansioso pelo Velozes 8. Olha aí, cara. Espero que saia. E ele é só... ele, desde o ano passado, parte do salário dele tá indo pro futuro Eclipse tunado sem nenhum. Caraca! Olha aí, tá tunando o carro dele. Maneiro. Nossa, perfeito. Que legal. E por fim, ele fala sobre o podcast 133, o Manias. Como vocês podem ver, eu tenho mania de escrever errado eu coisas sem sentido, que na minha mente fazem total sentido. Também deixo pro final as coisas mais gostosas do prato. Uso fone na maioria dos lugares para evitar comunicação com os desconhecidos e preciso que as pessoas respondam minhas mensagens, mesmo que a resposta seja óbvia. Cara, eu sou assim também. Eu sou assim. Mensagem dá uma treta. Dá uma treta. Cada pessoa... tem gente que não gosta de conversar, tem gente que precisa, que é carente por atenção. Velho, o problema do chat é isso. Ninguém vai ficar feliz, sabe? Ninguém fica feliz no final. E tem uma mania chata de arrancar a pele em volta da unha quando estou pensando. Normalmente até sair sangue. Não faça isso, moço. Não faça isso, olha, moço. Por favor, dói, dá aflição. Fica arrancando a cutícula aí. Puta vida. E depois de House of Cards, sempre que eu levanto da mesa ou passo por algo de madeira, eu dou um soquinho na parada. E outra totalmente sem sentido é que eu estalo os dedos antes de entrar no banheiro. Tá se preparando, né? Isso eu não entendo. Não sei porquê, mas eu faço, entre outras coisas. Ai, ai, fica preparando a mão, né? É, meu Deus do céu. Que horror. Meu Deus do céu. Esse credo. Cast ficou muito bom, mas eu tenho uma pergunta. Há quanto tempo cabeça e a Adri estão apaixonados um pelo outro? E De novo. Eu já falei. Isso é aguenta, a ilusão dele, tadinho. Ele se convenceu disso, sabe? Só que parece que ele não quer ver a realidade. É um negócio muito unilateral por parte dele. Mas fazer o quê? Algumas pessoas vivem mais felizes na ilusão. Deixa ele. Ah, sim. Né? Dicas da semana, eu chuto o Mad Men, não sei porquê, mas foi o que eu pensei. Não, não é, cara. Último e-mail, Leonardo Piana. Fala, PXCasters, Piana aqui. Gostaria de dizer primeiramente que o Vin Diesel já confirmou que vamos ter um próximo Velozes e Furiosos. Pra quem curte a franquia, já podem ficar felizes. Eu já assisti o sétimo filme e gostei, pensando que foi um filme mais de ação e explosões, foi bem satisfatório. Não conheço, não comento, não vi o 7 ainda, vou deixar por conta de vocês. Falando do tema do podcast agora, cara, eu ri demais ouvindo esse cast. Recomendo pra quem ainda for ouvi-lo que não faça isso em lugar público, porque as pessoas vão achar que você tem algum problema. Eu tive que me segurar pra não ficar gargalhando no trem. Vocês já têm as manias mais estranhas, mas também velhos são assim, dá pra entender. Brinque, Seiji, que mancada. Mas também gostei da Fer ter dito, eu não tenho nenhuma mania. Meio cast depois, a Fer é mais neurótica. Foi basicamente a nossa reação. Só que assim, a gente meio que já esperava. Quando a Fer abriu com eu não tenho nenhuma mania, sabe aquela coisa? Miga, pare. Apenas pare. Então, foi isso. Mas como um bom colecionador e leitor que sou, sei como é ver as pessoas usando a orelha como marca-páginas. E sim, eu já vi gente usando ela com livros grossos estilo Game of Thrones. Ai, dá uma aflição muito grande. E eu quero muito chegar pra pessoa e dizer: amigo, a porra da orelha não é marca página, seu filho da puta. Me dá esse livro agora, ele é meu. Você não dá amor, carinho, cuida dele direito. Eu vou ser um pai melhor. Mas simplesmente vira a cara e tenta ignorar. Cara, ele conseguiu ler tudo isso rapidamente. Meu Deus do céu. É que assim, dá pra sentir a revolta na frase, entendeu? Uma mania que eu tenho como leitor é sempre tentar ver que livro as pessoas estão lendo no metrô, trem ou ônibus. Cara, eu também faço isso. Daí eu fico meio que virando a cabeça pra tentar ver a capa. Isso deve ser engraçado pra quem está vendo de fora. É que é uma coisa, sempre que eu vejo alguém com um livro também, com um mangá, com uma camiseta que parece de alguma coisa nerd, eu fico olhando pra ver, quem sabe nós compartilhamos fandoms, entendeu? Você sentir um vínculo emocional com o cara que tá passando na frente do ponto de ônibus é tosco, mas é legal você se identificar com alguma coisa da pessoa. Outra mania minha de colecionador de mangás agora é sempre guardar todos os meus mangás em saquinhos pra manter conservado, mesmo mangás que eu compro pra colecionar, sendo que eu já li antes na net. Se estiver minimamente exposto, eu tiro o plástico original e ponho um saquinho, meu Deus. E tenho um grande apego por meus quadrinhos e livros, não impresso pra qualquer um, principalmente depois que um amigo aqui, ele só colocou amigo, mas eu acho que dá pra pôr umas aspas aqui, me devolveu um livro que estava perfeito, em um estado não mais perfeito. Por isso já odeio um não para algumas pessoas e só impresso para quem eu sei que vai cuidar direitinho. Por fim, queria saber quem foi que editou a o caixa de entrada do último podcast, tá de parabéns. Eu não sou muito de perceber a trilha sonora, mas dessa vez fiquei mais atento às primeiras músicas porque foram as aberturas de dois animes que gostei muito de assistir. Olha aí. Death Parade, que acabou quase agora, e Baby Steps. Primeira temporada já acabou faz um tempinho, mas a segunda começou agora. Já assisti o primeiro episódio. E cara, mesmo a animação das partidas não sendo das melhores, eu curto muito o Eichan e o desenvolvimento do anime. Olha aí, que bom que você gostou da trilha sonora do caixa de entrada. Essa foi o que ditei, eu gostei. É, assim, eu acho que às vezes a gente põe mais esforço em escolher as músicas da trilha do que em certos cortes, sabe? Ah, tem alguns momentos que realmente eu quero escolher. Tantos que eu tenho preguiça. Aí eu falo assim, pessoal, escolhe essa música, por favor, vai. Eu fiquei frustrada que, assim, eu dei uma erradinha na trilha sonora desse cast. Teve uma música que apareceu no meio, que depois que eu já tinha, tipo, já tava na metade, como eu expliquei, o trilho e ele edita ao mesmo tempo. Eu pensei, putz, essa música podia ter usado pra abrir a merda do cast. Por que eu não fiz isso? O nome da música é perfeito pra isso. Que, no caso, era Crazy, do Gnarls Barkley. Que, tipo, ia ser genial. Agora já foi. É, só que eu assim, ah, velho, não vou voltar. Deixa do jeito que tá. Vai põe ela no meio. Enfim, né? Valeu pelo teu e-mail, Leonardo Piano. Valeu pelo seu e-mail, obrigado. E assim, pra fechar esse nosso caixa de entrada, vamos pra quem chutou e acertou as dicas. Poucas pessoas acertaram dessa vez. Sim. Pablo Neves, Gabriel Quirino, Lucas 2011 e Leonardo Piana. Galera tentou chutar e não acertou muito bem, mas ok. Valeu, galera. Bom, mandando abraços também para o pessoal que comentou, né, nesse podcast, para o Rafael Taira, para o Antônio Pereira, para o Thiago Ramos Melo, para o Leo Bruschi do Aerolitos, para o Kusamitri e para o João Vitor Gomes. Estão-se abraçados, pessoal. Que lindo. Abraço, abraço, abraço. E pra finalizar mesmo, as dicas. Dicas da semana passada, M, Q, Vodka Martini. Sim, podcast de James Bond que vocês escutaram. O M e o Q são dois personagens que aparecem constantemente nos filmes do James Bond. O M é o chefe do James Bond e o Q é o chefe do departamento de pesquisa em que ele dá todos os gadgets pro James Bond. E Vodka Martini é uma coisa que ele sempre pede, né, pra beber, né? Vodka Martini é batido, não mexido. E pra encerrar mesmo, as dicas da próxima semana. Matt, Miller e Mazzucchelli. Matt, Miller e Mazzucchelli. Olha aí. Mazzucchelli, desculpa, a pronúncia foi errada. Não tá difícil. Não tá difícil. Não tá difícil. Eu sempre espero o melhor de vocês. Pra mim, as dicas estão sempre muito fáceis, tá? E eu espero de verdade que vocês continuem fazendo eu pensar que as dicas estão muito fáceis e não me decepcionem. Pois é. Então, galera, é isso. Muito obrigado por terem escutado. Muito obrigado por terem mandado e-mails, por terem comentado. Continuem mandando e-mails, continuem comentando, continuem conversando com a gente. Redes sociais estão aí pra isso. E até mais. Beijos. Falou, galera.